acabou o jogo e começa mais uma prorrogação. Cowboy viado, longe de casa, faz mais de uma semana, aqui você é macho, né? Mas a gente sabe a sua fama, anda pra lá e pra cá, com essa sua calça jeans, socada no rego, e ainda quer pagar de machão, monta no cavalo e sai com o rabo empinado. Ei, cowboy viado, senta! Eu sei que senta, ele senta, eu sei que senta. Ah, bons tempos, esse era o funk. Esse um dia foi o funk. Funk honesto, funk de raiz. Cara, eu acho que tinha que voltar aos funk todo programa, principalmente começando por Chatuba, velho. Não, Chatuba não, velho. Mano, o Eiro Marx, ele tem uma fascinação pelo Chatuba que eu realmente não consigo entender. Eu acho que o principal fonte de dinheiro do Eiro Marx é a Chatuba. É o Chatuba, basicamente o Chatuba, né, mano? Não é possível. Eu não consigo acreditar, cara, porque é uma fascinação muito grande com esse cara, velho. Cara, Chatuba é foda, mano. Mano. É, cara. Vai ser bastante tempo que o Pro Rock não tinha uma abertura tão, vamos dizer. É, diferenciado, assim. Pô, cara, eu curti muito a última, cara. Porque a gente... Foi maluco e o último prorroga. Ah, é claro, porque você nunca escuta, seu filho da puta. Eu vou tomar no seu cu, tô escutando agora. Tá escutando. Mentira. Mentira, mentiroso. É sério, tá baixado. É sério, tá baixado. Aham, tá. Eu tô pegando metrô e ônibus agora, cara, eu tenho que escutar, senão eu durmo. Sei, aham, sei. Então eu tô fingindo que acredito em você. Já é, bem, então é isso. Mais uma prorrogação que se inicia nessa semana. Bem, primeiro, desculpa, a gente atrasou a última, mas eu tinha avisado que talvez a gente fosse atrasar. Não é? Eu avisei, pelo menos. Tá no podcast lá eu falando que vai atrasar. Né? Acho que é justo, pelo menos isso, né? Alguma coisa. Agradecer a Deus. E é isso aí. Vamos em frente. Eu quero agradecer. Foi graças a Deus e seguir em frente. Ai, caralho, quero agradecer a Jeová, fazer um mantra boot. Ah, vambora, cara, porra, que delícia. Vai, passa. Ah, cara, amém, Senhor Jesus, menino, a Deus, toda glória, poder, Jesus, erguei as mãos. Então, vamos embora, fala de futebol. E a é nesse clima country que a gente começa mais um podcast. E não tem esses notícias essa semana, tá? Por quê? Porque tem todos os outros campeonatos do mundo acontecendo ao mesmo tempo, assim como seleção, entendeu? Então vamos tirar logo isso de frente, vamos falar da seleção? Rolou o jogo da seleção. E aí eu vi muita gente falando, muita gente discutindo, comentando sobre o jogo da seleção brasileira. Não, foi uma bosta, blá, blá, blá, blá. E aí eu comentei uma coisa. Olha só, tem esse podcast aqui. É, eu quero que você escute e me diga o que eu falo nessa porra desse podcast. E o que eu falo é o seguinte. Que a seleção tá uma bosta e ia jogar mal pra caralho. Olha só, foi isso que aconteceu. Mano, eu só estou surpreso que finalmente a internet descobriu o quão Davi Luiz é ruim. Demorou um pouco. Não, as pessoas sabem há muito tempo, cara. Não, assim. não, mas olha só. Existe uma diferença entre as pessoas saberem e a internet saber. Porque até a internet saber, as pessoas sabem, mas elas ficam quietas, elas aceitam o problema, tá ligado? Quando a internet descobre que começa a aparecer os memes, aí o governo cai, entendeu? Aí o governo cai, sim. É o impeachment. É o impeachment do Davi Luiz. Você tá falando daquele tweet do Aécio falando que é inaceitável o que tá acontecendo? Mais ou menos. ou então, aquela mina revoltada falando no... Vocês viram essa porra? Não. Acho que foi a advogada, caralho. Ela é uma, se não me engano, é uma das advogadas que fez o início do processo de impeachment, daquela carta, daquele pedido em aberto e tudo mais e tal, tá ligado? Cara, a mina enlouquecida, né? Tem até uma paródia dela, ela fazendo um discurso enlouquecido, como se tivesse um santo baixado nela, tá ligado? E o nego fez uma paródia com ela cantando Iron Maiden, tá ligado, gente? Porra? Ela, vou mandar pra vocês. Eu nunca vi isso, mano. Eu não vi essa porra. Você eu não sei de nada disso aí também, cara. Eu também nunca ouvi falar disso. Eu não sei do que você tá falando, cara. Mas cara, não. Tudo bem, estamos aí, né, mano? É isso aí, podcast, prorrogação, é nóis, né, mano? De qualquer forma... Passa aí, cara, eu vou mostrar pra vocês, cara, é muito legal. Bem, de qualquer forma, vamos continuar o nosso queridíssimo podcast aqui, falando sobre esse negócio da seleção. Davi Luiz é óbvio, a gente fala disso há muito tempo, né? A questão, o pessoal falando, eu vi, cara, eu fico puto aqui, que a minha tia, ela tem um problema que ela detesta o Neymar. E é o pior tipo de gente que eu detesto, que é quem fala que o Neymar é uma bosta só porque vê na seleção e quer que ele faça o quê, mano? Começa a chutar do meio de campo e fazer vários gols do nada, velho? É um bom caminho, porque nessa seleção... Só chutando no meio do campo, né, mano? Chuta. Não, mas o mais indicado pra fazer isso é o Hulk, não é o Neymar, cara. Cara, o Hulk, verdade. O Hulk, eu vi vários xingos em relação ao Hulk. Eu falei, caralho, mano, o Hulk é o meio esquerda. Puta que o pariu, jogando lá de centroavante. O Ricardo Oliveira, inclusive, esse daí, então, pelo amor de Deus, né? Não, velho, mas, tipo assim, é aquele tipo de escolha que você não entende, tá ligado? Esse eu acho que é um dos principais problemas da seleção, tá ligado? Porra, você vai pra convocação e você começa a parar a pensar em algumas coisas, tipo, a maior parte da convocação não tá ruim, entendeu? Se eu trocaria o Davi Luiz pelo Thiago Silva, com certeza, mas a maior parte da convocação não tá ruim. Só que aí você vai pelas escolhas. Você tem quatro caras que no futebol mundial hoje, eles são referências nos seus próprios clubes, tá ligado? Você tem Douglas Costa, Neymar, Felipe Coutinho e o William. O próprio automaticamente Firmino. Você vai montar... Hã? O próprio Firmino hoje em dia no Liverpool. É, mas o Firmino tá machucado, então deixa ele fora desse. Sim. Mas tem esses quatro. E esses quatro, eles são reconhecidamente jogadores de alto talento, tá ligado? E de incrível importância pros seus times, né? E aí o que acontece? Você, cara, é o mínimo. Você pegou um time com esses quatro, você vai montar o time a partir desses quatro. Foram-se o resto do time. Esses quatro tem que jogar, tá ligado? Sim. Ele me deixa Coutinho no banco, entendeu? E você faz uma tática que esses três não conversam, tá ligado? Tipo, o William fica travado na ponta direita, o Douglas Costa fica travado na ponta esquerda e o Neymar no meio, entendeu? Ele não tem movimentação, porque uma das coisas que o Douglas Costa, principalmente no Bayern, que ele melhor faz, ele é um ponta. mas ele traz pra dentro toda hora. É, toda hora ele faz aquele papel de meia esquerda também, entendeu? No jogo então, contra tipo... com o Benfica agora, ele jogou no meio, literalmente no meio. Sim, cara, aquela partida dele contra o Corinthians Juventus, que ele foi hiper importante pro Baia, o que o Guardiola fez? Ele abriu o Coman e trouxe o Douglas Costa pra jogar de meia. Então toda hora acontecia a dobra em cima do lateral, entendeu? Com o Dunga, os dois estão abertos na ponta, praticamente em cima de cada um em cima de uma linha, tá ligado? Porra, não tem como. Sim. Você pega os teus dos quatro principais jogadores que você tem no time, você separa os três e você deixa um no banco, cara. Porra, o Coutinho na boca era muito sacanagem. Por mais que o Renato Augusto não tenha feito as partidas ruins, ele foi bem nas partidas, meteu até um gol muito bonito, né? Não rola. Não é o Coutinho, né, cara? Não é esse mesmo cara aí, né, mano? É muito estranho, velho. Eu sei lá o que acontece, cara. Eu não faço a mínima ideia do... Cara, como explicar, tá ligado? Como explicar esse tipo de coisa, velho? Como explicar fácil, mano. A gente tá vendo aí com... Vocês, tipo, comentam bastante do Zidane, que o Zidane não sabe fazer a porra da movimentação. Não, e diga de passagem, o Zidane conseguiu fazer uma movimentação no jogo contra o Barcelona muito burro, tá ligado? Os jogadores também estavam afim de jogar, né? Agora, cara, tu não vê, na boa, você não vê possibilidade do time do Lunga melhorar, tá ligado? É. Porque é a mesma estratégia de 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando ele era técnico, que, porra, é contra-ataque, é velocidade, é isso, aquilo. Mas naquela época, tipo, a seleção que ele montava era uma seleção de bosta, com o Júlio Batista, com o... sei lá, Robinho como principal arma. Nessa tem peça, cara, pra montar um time bom, tá ligado? E é engraçado, né, que, tipo assim, pra piorar tudo que ele possa fazer, dá errado, né? Porque, por exemplo, ele não chama Casemiro e Marcelo, os dois destroem contra o Barcelona. Ele não chama Thiago Silva e chama o Davi Luiz. Davi Luiz falha na seleção, falha no PSG e o Thiago Silva impecável, tá ligado? Sim. É foda, né, mano? É meio difícil, né, cara? Bem difícil, na realidade. É foda, mano. Você contar, tipo, na posição de centroavante e ele passando o perrengue e o Jonas aí, bola de ouro, né? Léo, é bizarro, Léo. É aquela comparação. Uma porra, a gente fazer essa comparação no Twitter. Você tem um cara disputando bola de ouro, fazendo 31 gols na temporada, e você tem o Ricardo Oliveira. Quem você coloca? Você bota o Ricardo Oliveira, com certeza. Caralho, né, mano? É foda, né, mano? É foda. Bem, de qualquer forma. Falar, tá? De qualquer forma. É. Então é isso, mais ou menos, que foi a seleção brasileira. Acho que já foi o esperado, né? Foi Dunga, foi essa porra toda, essa merda mesmo. Ah, foda-se, não tem o que fazer, né? Agora, teve os jogos das outras seleções. Tem, cara. Tem... Foi mal, tem. Manda embora e contrata o São Paulo. Contrata o São Paulo. O São Paulo foi prometido pra outro clube, por isso que ele saiu, mano. Velho, contrata o São Paulo. Contrata o não importa. Liga pro Guardiola. Liga pro Guardiola, que ele deve estar muito afim, cara. É melhor do que treinar o Manchester City, com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas não dá tanta grana. Porra, já aconteceu isso. O Brasil já tem pra contratar São Paulo. São Paulo não. Guardiola. Depois tinha no mercado o... treinou o Real Madrid? Ai, caralho, esqueci o nome dele. Ancelotti? Isso. Tava no mercado, né, antes do Dunga. Dando sopa. E agora que o outro que tava dando sopa no mercado é o São Paulo, né? Então, porra, velho. Que não falta gente no mercado pra se contratar. Né? Aí você sabe, né? Vai cair o Dunga e quem vem? Quem vem? Cuca. Eu, tipo. Se vier o Cuca, eu tô feliz. É melhor, né? Eu tenho medo, sei lá, das escolhas. Tipo, Joel Santana. Luxemburgo, de novo. Luxemburgo, essa vibe, tá ligado? Luxemburgo. Traz o Filipão de volta, meu Deus. Cara, podia ser o Tite. Não, cara. Eu não tenho medo da escolha do João Santana. Movimentação ele sabe fazer, como a gente viu naquele vídeo dele falando inglês, to left, to behind, to right. Movimentação ele sabe. Movimentação ele entende, né, cara? Ele entende no resto, né, cara? Cara, eu tava falando disso assim, técnico é problema. Agora eu vi as outras seleções jogarem, né? E aconteceu meio que um evento, né, com os das outras seleções, né, que foi o efeito Leicester que se espalhou pelas outras seleções, não é mesmo? Porque parece que toda seleção que tem um jogador do Leicester deu alguma coisa envolvendo o jogador do Leicester, cara. Vocês viram isso? Ah, cara, isso? Sei lá, o jogo realmente foi um bom jogo. O jogo da Alemanha com a Inglaterra, principalmente, tá ligado? Não, o Vard realmente jogou bem e o Drinkwater também. Sim, o Vard meteu aquele lindo gol de letra, né, velho? Em cima do Dwyer. É, o Drinkwater agressivaço, chutando de fora os caralho. O que é meio bizarro, né? Porque, tipo, eu não consigo entender esse time da Alemanha, porque joga muito bem, aí no segundo tempo é massacrado pela Inglaterra, primeiro tempo pau a pau, e aí vai jogar contra a Itália, tipo, é um massacre. É engraçado. Também que a Itália, a gente também não conta muito a Itália em amistoso, porque a Itália nunca joga bem em amistoso, ainda mais. A Itália, ela é o tipo de time que você espera a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo você espera a Itália. Porque fora isso, vai ser uma merda. Aí chega na Copa do Mundo. Acho justo também essa postura da Itália, cara. Só joga fera, mano. Não é pra brincadeira, ela toma no Eu vejo a Itália como aquele cara que é preguiçoso, tá ligado? Tipo, sabe aquele cara que vai procrastinando, aí tipo assim, porra, tem que entregar o trabalho, tem que entregar o job no outro dia. Aí o cara vai lá e se mata por 12 horas escrevendo a parada, mas entrega o trabalho foda. Isso é a Itália. Porra, isso sou eu. Isso sou eu, caralho. Quanto você tem de prazo? Ah, 2 semanas de prazo. Não, 2 semanas de prazo tá ok. Passa 12 dias. Acho que tá na hora de eu começar. Hein? Acho que tá na hora de eu começar. Quase todos os estudantes de faculdade são assim, tá ligado? Ah, cara, você tem 1 mês pra entregar o trabalho bosta. Ah, tá bom. 1 mês se resume às 10 horas antes. É sério, Vini Max são os trabalhos muito bosta, tá ligado? Assim, trabalho que você resolve um dia. Aí você vai faltando tipo 5 horas pra tua aula começa às 7 da manhã, tu vira e fala, ah, agora eu tenho que fazer. Aí você tá lá na escadaria da facul, né? Só correndo um pouco, né, cara? Porque você deixou tudo pra última hora. É normal, cara, normal. Agora aconteceu também, jogo da França, eu assisti o jogo da França também, né? E teve 2 pessoas, teve uma que não é do Leicester, que foi o Payet, né? Que... Vem jogando pouco, né, velho? Que, olha só, eu não sei, mas a bola de ouro... Ô, bola de ouro. Bola de ouro, bola de ouro. Eu sei que ele não jogou a Champions, mas bola de ouro. Nossa, só se ele for o melhor jogador da França e a França for campeã da Eurocopa e ele sendo o melhor jogador, tá ligado? Só nesse Você tipo. Acha que isso não pode acontecer? Acho que... Não acho provável, mas acho que pode... Cara... Eu acho que se tiverem 2 cobranças de falta por jogo na frente, perto da área, ele mete. É. Ele não compra, pelo menos um gol. Ele só precisa... se ele tiver um espacinho, na verdade, pra cortar pra um lado ou pro outro, também já tá ali meio garantido, né? Não é muito... Cara, eu falo isso porque essa seleção da França... Ela é o melhor elenco que a França tem desde o Zidane. Desde 2002, provavelmente. 2006 tava bom. Ah, 2006 mais ou menos, né, velho? O time da França de 2006 não era absurdo. É que era o Zidane e o Henry 12. É que 2002 era bem absurdo, tipo... 2002 ali, 2002, quando tinha 13 aqui, Henry, Cissé... Zidane, Pires, Thuram, né? É. Tinha mais gente aí, cara. É, não. O Barthez era Arsenal, o goleiro? O Barthez ali. O Pante do Arsenal. É, não, essa seleção era fora, mano. Entendeu? A seleção da França é muito absurda. Então, desde aquela época você não tem um. Essa é a melhor. Essa é a não tem um Henry e não tem um Zidane, né? Mas é melhor. Mas tem um Pogba, tem um Payet, né? Tem uma galera. E talvez venha a ter um Benzema, né? Benzema. Porra, não, pô, você para. Começa a olhar o elenco dessa seleção francesa. Nossa, Ele é um elenco bem forte, cara. Tem aquele moleque lá do Manchester também, não é? Qual o moleque do Manchester? É o Schneiderlin? Schneiderlin, que é o é francês? Ah, tem Schneiderlin. Cara, Schneiderlin, Griezmann. Griezmann, porra, é a seleção? Paie, Kanté. Lloris. Tem do... o pessoal do Lyon, Lacazette, Grenier... Entendeu? Sim. Tem esses caras, cara. Porra. É, tem que não falta jogador francês bom, velho. Mano, tá boa. Sabe o que eu achei da hora? O Kanté destruindo no jogo da França, mano. Ah, jogaram muito bem. Tem Matuidi, cara, também, né? Essa seleção porra, é mó forte, cara. Não vai ter, né? Essa seleção é trilhões de vezes melhor que a seleção inglesa. Sim. É muito melhor que a seleção realmente inglesa. Cara, tipo assim, eu acho que assim tem muito mais chance que qualquer outro desses aí, cara. Sério? Cara, é pau. Questão de elenco, é pau a pau com a Espanha, papo. É, então, elenco por elenco, deveria a disputa da Eurocopa vai, deveria ser França e Alemanha, né, cara? São os times mais fortes. Mas aí a gente vai ver, né? A gente vai ver como é que vai ficar, né? Porque, pô, tem a própria. Ah, eu vi. Ferra aqui. Cara. Não quer nada aí. Né? Cara, eu vi o jogo da Bélgica. Bélgica, nossa, a Bélgica é um time que peida de um jeito, cara. Nossa, é um time que... Não, velho, é bem simples pra mim a Bélgica. Tipo, se dois caras resolverem jogar bola na Eurocopa, a Bélgica tem muita chance. Chamaram de De Bruyne e Hazard. Acabou. Se esses dois caras resolverem jogar bola... Eu sei lá, mano. Tem não, a seleção belga tem muito cara bom. Tem o Witzel, tá ligado? Tem o Lukaku. Tem o Lukaku. O Nengolan, ou sei lá, é uma galera boa, tá ligado? Mas... E provavelmente é a melhor zaga do mundo, tá ligado? Na minha opinião, pô, Vertonghen e Kompany é a baita zaga de... É, o Kompany é bom pra caralho. Seleção. É... Não, assim, melhor zaga do mundo, sei lá, depende, né? É porque, não, é porque olha só, os nomes que você tem, além de Vertonghen e Kompany, tu tem o Aiden Pirate, tá ligado? Que é muito bom zagueiro. Sim. Tu tem o... teria o Vermaelen, tem outros jogadores que tipo assim, porra, não tem uma zaga ali de responsa, tá ligado? Nossa, tipo, provavelmente a melhor zaga do mundo não é essa, é a da Alemanha, né? Titular por titular, porque Hummels e Boateng é uma baita zaga, né? É, não, e ainda tem de reserva é Rüdiger e o... Quem é o outro que tá na reserva da zaga da Alemanha? Nem lembro mais. Mas tudo bem, não importa. É, aí, cara, bem... Veremos essas seleções aí. Eu gostei do efeito Leicester, Kanté meteu o gol, o Mahrez. O foda do Mahrez é que, puta, tá uma seleção merda, né, cara? Argélia, né? Assim, não é uma merda. A seleção argelina é razoável, né, cara? Hoje. É, vem pra Copa. Vou botar assim. Hoje ela é razoável. Como é que é? Brahim e Mahrez, né, mano? Tipo isso. É, basicamente são os melhores jogadores que eles têm, né? Mas tem mais gente, né? Tem, não. Bons jogadores tem mais gente. Tem o Figueiredo, que é do Valência. Sim, exatamente. É, não, tem mais gente. A seleção razoável é daquelas seleções que entra ali naquelas na Copa, entendeu? Vai entrar, tem uma galera. Ah, teve ótimos jogos na Copa Argélia. Teve. Jogos contra a Alemanha e tudo mais e tal. Teve bons jogos, sim. Sim. Bem, agora. Bem, então é isso que a gente tem. Esse é mais ou menos o aspecto. A seleção holandesa, inclusive, eu falo, desgraça. Nossa. É desgraça aquela seleção holandesa, nossa, pelo amor de Deus. Senhora. Sem o Robin, não é porra nenhuma. Sem o Robin, não é porra nenhuma. O Robin não jogou, né, essa partida, não sei porquê. É... Nem Robin, Van Persie, nem. Galera da antiga, né, velho? Porque... Não, o Van Persie tá meio off. Beleza, ele tá jogando longe. Mas o Robin eu não entendi porque não jogou, entendeu? O Robin não tava machucado ainda, não? Não, foi agora, cara. Ele tá jogando pelo Bayern, mano. É verdade. Ah, cara. Sei lá. Eu não entendi, cara. Dá um desconto. Sei lá, cara. Mas tudo bem. É assim, beleza. O que eu vejo, o resto é o seguinte. O Brasil, cara, deixa o Dunga e vai se complicar pra classificar pra Copa do Mundo, cara. Deixa. Só deixa. Vai deixando aí pra você ver. Brasil desclassificado da Copa do Mundo. Que lindo que vai ser. Existe a possibilidade, né, cara? É difícil? Não. Tá em sétimo, mano. A possibilidade é alta, mano. Cara, o problema... Não, velho, é brincadeira. É engraçado. Tá em sétimo ou tá em sexto? Ah, não. Tá em sexto. Quatro, então, parado. É engraçado, né? Porque eu tava vendo esses dias. Tem hoje na disputa da parte da América do Sul, são dois das seleções, certo? Sim. Só que... Bolívia, Venezuela. Venezuela, há uns anos atrás, estava até fazendo umas boas campanhas, mas ela agora foda-se, né? Sim. E o Peru também tá bem foda-se. Não contam. Praticamente não contam. Não vai dar porra nenhuma. Então, na verdade, o Brasil ele tá em sexto de sete. É. Eu vou te falar, mano. A seleção do Paraguai não, não é boa, não, cara. Não é, é uma merda. Concordo. E o Brasil conseguiu ser pior que a seleção do Paraguai. O time Paraguai foi muito melhor que o time do Brasil. É muito melhor. Cara, o Paraguai era pra ter ganho. Que a seleção do Paraguai é tão bosta, mas tão bosta que eles não conseguiram ganhar a partida, entendeu? Tipo assim. Eu não sei como. Porque assim, não é mérito nenhum do Paraguai. Sério, se você. Sei lá, se você é paraguaio. Desculpa, não é mérito nenhum do Paraguai. Vocês são os incompetentes do caralho. É que o Brasil conseguiu ser mais. Ganho. Porra, é incrível, porque era pra ter ganho. Não, com certeza. Caralho, é tipo o Wolfsburg que poderia ter feito 5 no Real Madrid agora, entendeu? Não fez porque não quis. Sabe, sei lá, cara. Ficou ali. E outra coisa, o problema, sabe qual o problema maior? Essa não é a melhor seleção brasileira, tá? Mesmo convocando os melhores, não é a melhor seleção brasileira possível. A gente não vai ter um elenco equiparado, por exemplo, que a gente citou da Alemanha e da França, né? Não vamos ter um elenco equiparável a eles. Beleza. Entendeu? A gente vai ter um elenco bom, mas tão bom quanto o da Alemanha e da França? Talvez não, né? Não. Cara, não, mas não é um elenco fraco. Não é fraco, mas quer dizer, é fraco do Dunga. O que a escalação Sim. do prorrogação seria excelente. Entendeu? Ah, cara, pra treinar, porra. Cara, sério. Porra, não deve ser muito difícil treinar Douglas Costa. Não deve ser muito difícil. Quer dizer, falando só de treinamento, tô falando de personalidade, mas porra, não deve ser muito difícil treinar Neymar, Douglas Costa. É porque que eu vou usar. Eu vou usar a teoria. Ah, mano, caralho, é só chamar, tipo, bota os quatro lá, aí bota o resto pra segurar o jogo e armar a jogada pros quatro. Aí você fala, porra, vocês sabem o que deve fazer. Caralho, todo mundo ganha aqui milhões, porra. Exato. Cara, eu ia seguir o esquema. Porque, cara, não é o time do Palmeiras, tá ligado? É a seleção brasileira. Você não precisa ensinar os caras a cruzar a bola. Eu tenho a confiança, uma mera confiança, de que eu acho que o William sabe cruzar a bola, entendeu? Eu acho. Entendeu? Então assim, eu não vou ficar ensinando o cara a cortar dois e cruzar a bola. Ele sabe fazer essa porra. E a gente ia ser basicamente tabela tática, tá ligado? E ficar falando, ó, você sobe tal hora, você desce tal hora, a marcação é assim, sei lá o quê. Agora, campo reduzido, treina essa merda. Entendeu? Eu só ia fazer isso, mano. Porra, eu não preciso ensinar os caras a roubar a bola, tá ligado? Eu tenho certeza que o Thiago Silva sabe roubar uma bola. Né? Porra, então tá bom, velho. Deixa lá, tá ótimo. Né? Mas tudo bem. Tudo bem. Esquece. Eu acho que a seleção tem um problema ainda maior quando a gente para pra pensar que tem a seleção uruguaia, que é boa, né? A seleção uruguaia atual. Tem uma seleção argentina ainda por cima. A seleção chilena, que vem muito forte agora também. Então, problemas. Cara, não. A eliminatória que vem agora tem tudo pra ser muito complicado. É aquilo, velho. Tipo, não tem perspectiva de melhora, velho. Nenhuma, na verdade. Nenhuma perspectiva de melhora. Isso que é um bizarro. Não com o Dunga. Com o Dunga não vai ter melhora nenhuma nunca, né, mano? Não vai ter. Pode esquecer. Não, o problema até é muito esse, cara. Porque você tá pegando uma eliminatória muito difícil. Onde o Chile tem o melhor time, a melhor geração deles agora. A Colômbia tem bons jogadores. Por mais que não esteja mais apresentando aquele futebol de 2014, a Argentina tá muito forte, o Uruguai tem jogadores muito perigosos e o Brasil tá nessa aí, tá tomando sufoco do Paraguai. O Peru é preocupação, mano. Não, velho, tu tá numa eliminatórias onde o time do Equador está jogando muito bem, que é bizarro, né? Então, tipo. É uma eliminatória que ela é meio sem noção. E aí, tipo, você tem um técnico como o Dunga que você não tem perspectiva na melhor. Porque vamos ser sinceros, se fosse um técnico, sei lá, se fosse um Cuca, um Tite, um Levi, né? Que você tá ali, você tá vendo a seleção meio que se fuder. Mas ao mesmo tempo, você vê perspectivas de melhor, você vê um padrão tático, você vê que o time troca uma bola e tudo mais e tal. Cara. Beleza, tu vê que a seleção daqui a algum tempo ela vai estar jogando bem. tu não vê isso, esse é o problema. Se fosse uma perspectiva, tipo, a seleção alemã em 2009... 2006. Pode ser até antes, entendeu? Mas eu falo 2009 porque 2009 é onde entra a geração que vai ganhar depois, né? Mas se você vê esse tipo de coisa... Porque demorou um tempo pra essa seleção se acertar completamente, né? Do estilo tira-catota, né, cara? Né? Porque eu só consigo reconhecer o técnico alemão pelo fato de que ele remove catota do nariz na frente das câmeras. Eu só consigo... Ele come, velho. É, ele come também, o que é muito bizarro. Eu admiro a coragem dele de fazer isso. Mas é bizarro. Entendeu? Mas assim, demorou um tempo. Mas não existe isso. A realidade é que o Dunga faz o que quer. Me desculpa, se você convoca o Davi Luiz, você é um merda. Entendeu? Você é um bosta. Ouviu, Dunga? Você é um bosta. Mas todo mundo concorda. Então vamos embora. Cansou de seleção. Vamos falar de futebol mundial. Então vamos embora, falar um pouco de futebol mundial. Vamos esquecer o campeonato alemão, vamos esquecer o campeonato francês. O italiano já acabou, a Juventus tá uns 6, 7 pontos na frente já. O campeonato espanhol... É. Né? O que vocês acham do campeonato espanhol? Acho uma merda. Exato. Então a gente vai falar do quê? Do campeonato inglês, que é o que sobrou. Não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte... Eu tava pensando aqui e eu falei, agora a minha disputa é, em qual rodada o Leicester ganha o campeonato inglês? Cara, o mais cedo possível, cara. Pelo amor de Deus, só pra acabar logo essa porra desse ano, a gente não precisa falar mais de campeonato. Já tá ganho. Cara, atualmente, eles estão brigando pela 36ª rodada, né? Porque eles estão 7 pontos na frente, se eu não me engano. O que significa basicamente que... Porque assim, já esquece pro Arsenal, já tá 11 pontos atrás. Esse daí, puta, esse daí já, porra, esse daí já foi. Eu tô chutando que o Tottenham dá mais uma tropeçada e daqui a umas 3 rodadas eles são campeões. É bem capaz, cara. O Tottenham não é um time estável assim. Não, o Tottenham é tudo menos um time estável, né, cara? Então... Cara, é por isso que eu falo, cara, esse campeonato, tipo, você gosta dele porque, porra, foi uma surpresa do caralho o Leicester e o Tottenham é um time maneiro também pra disputar, mas esse campeonato já meio que tá decidido mesmo, ficou com o time que é mais constante e competente. Acabou. Cara, eu não sei nem se o Leicester é só constante, mas assim, ele não tá fazendo só uma campanha... De um time, assim, que disputou e ganhou o campeonato inglês. Não foi tipo assim, porra, disputei e ganhei o campeonato inglês. Não, ele tá ganhando o campeonato inglês com uma contundência, assim. Ele tá falando assim, não, eu sou o melhor time e eu vou ganhar essa porra e acabou. Entendeu? Ele tá... Porra, ele vai ganhar com antecedência. Parece pouca merda o que eu falei, mas, porra, é um feito e absurdo que o Leicester tá fazendo essa temporada. É por isso até que todo mundo tá torcendo pra ele, mano. Todo mundo torce... Assim, existem vários motivos pra você torcer pro Leicester. Um, seguir a modinha. Porque agora o Leicester tá boladão e você segue a modinha. Não é que nem a prorrogação que na terceira rodada falou bem do Leicester. Entendeu? Mas a questão é a seguinte. Você vê um jogo do Leicester, não tem como você não torcer. Porque o futebol deles é excelente, entendeu? Aí você fala, porra, os caras são o underdog. Eles estão fazendo uma campanha incrível. Era um time de segunda divisão que agora vai ganhar o campeonato inglês. Entendeu? Um monte de cara surgindo do nada, assim, uns craques, sabe? E ainda por cima, quando você assiste a partida, é um futebol da hora pra caralho de assistir, sabe? Porra, como não torcer pra esse time, mano? Tem jeito? Não tem, cara. Você vai torcer pro Leicester ganhar. Não, é difícil você não torcer. Se você torce pro Leicester perder, se você torcer pro Arsenal. E se você torcer pro Arsenal, você é um estúpido. Sacanagem com o moleque, cara, não faz isso não. O quê? Sacanagem com quem? Com quem? Não sei o que você tá falando, cara. Sacanagem pro moleque, cara. Faz isso não, cara. O cara tinha esperança. Por que você torce pra um time que nunca ganha porra nenhuma nunca? Nunca ganhou uma Champions League, hein? Faz isso com o moleque não, cara. Porra. O time que tem Arsene Wenger que não merece respeito, mano. 20 anos de Arsene Wenger, cara. Um título e acabou, velho. Um título. A melhor coisa que o Arsenal fez foi tomar cacete do Belete. É isso? É isso que eu ouvi falar? Esse é o time do Arsenal? Tá lá na Wikipédia do Arsenal. Tomou um gol do Belete. Entendeu? Ele é tipo o Douglas. Tem uma caneta no Fábricas. Tomou um gol do Belete. Essa é a história do Arsenal, né, cara? O Leicester agora já pode se igualar ao Arsenal, né, cara? Com o campeonato inglês? Não, o Arsenal de Arsene Wenger. O Arsenal do Arsene Wenger já é a mesma coisa, mano, que o Leicester. O Ranieri em um ano com o Leicester fez mais que o Arsene Wenger em 20, velho. Caralho. Caralho, mano, é foda, velho. Sabe o que você falou do Ranieri, né? Sabe que ele teve uma treta com o Mahrez, né? Não, não tô sabendo nada. É, ele tretou com o Mahrez. Porque assim, óbvio que o Mahrez, tendo em vista essa campanha atual dele, ele tá sendo visado por um monte de clube, né? Todo mundo tá, porra, o Mahrez, esse cara é foda, né, mano? Ó, oh, caralho, joga pra porra, né? E é verdade, estão certas. E aí o Ranieri virou e falou assim: se começar a ficar nessa ondinha de dinheiro, quer assinar com outro clube, vai pro banco. Falou na moral numa entrevista, cara. Justo, não é? O técnico tem que ser macho. E sabe o que é pior? Às vezes ele faz umas trocas assim. Você fala assim, porra, por que ele faz essas trocas? E funciona, tá ligado? Tá tudo funcionando pra esse time, mano. Tudo que ele faz funciona, velho. Troca, sei lá, que bota. Mano, tudo funciona, mano. Se o Okazaki mete um gol de bike, velho. Não, esse gol de bike, mano, caralho. O Okazaki, mano, esquece Kagawa, esquece o Honda, mano. O Okazaki é o Tsubasa da vida real, mano. Caralho, que gol de bike, velho. Cara, e ele foi na seleção japonesa e também arrebentou. Ueru, o técnico tem que ser macho igual o cowboy viado do Lucas. Tem que ser macho igual o cowboy viado, mano. Tem que botar a calça jeans no rego, mano. Que esse que é o esquema, cara. Mas acabou, Carlos. Que rodada você acha que o Leicester é campeão? Eu gostaria muito que o Leicester fosse campeão pra algum, em cima de algum time foda, tá ligado? Tipo, foda entre aspas, de história. Eles enfrentam o Manchester United ainda, então seria bom, por exemplo. Ganhando contra o Manchester. É, olha, existe se a possibilidade... Se não me engano, é em Old Trafford. É, porque assim, a próxima rodada do dia 9 agora, o Tottenham joga contra o Manchester. Certo? Aí... E o Leicester pega o Sunderland, ou seja, o Leicester ganha, e aí tem a chance do Tottenham empantar ou perder, porque o Tottenham pra peidar também é foda, né, mano? Aí, nessa situação atual, ele fica pra ganhar 3 rodadas antes. O que seria louco, se o Tottenham só empatar, ele já fica pra ganhar 3 rodadas antes. O que seria o bastante pra ele chegar, mas aí ele ganha antes jogando contra o Swansea, eu acho. Ah. Depende, só vai ter graça se for na casa do Leicester. Porque se for fora é sem graça, tem que ser contra o United. Contra o Swansea é na casa do Leicester. É em casa. Pode ter graça. Como o Lucas disse, eu estou brigando pra ganhar na 36, que é exatamente contra o United lá no Old Trafford. É, aí sim. Então, é 35 ou 36 já tá ótimo pro Leicester ganhar. Só que existe uma grande possibilidade do Tottenham fuder tudo. E simplesmente cagar e o Leicester ganhar muito antes. E foda-se, né? É, os jogos antes do Leicester, eu jogo foda-se, velho. Não, o Leicester provavelmente vai passar. Ele vai pegar a Swansea, ele vai pegar o Sunderland. Ele tá cagando. O único jogo que vai ser difícil são dois, é o Manchester. São dois jogos, velho. Tem que ganhar, tá ligado? Não é que... Ah, não. Não pode ganhar, tudo mais. Não, tem que ganhar. Não tem jeito. É que falar pro Leicester tem que ganhar é a mesma coisa que falar... Continua fazendo o que você sabe fazer, entendeu? Eles vão ganhar, entendeu? Ah, mas os últimos jogos, tipo assim, esse último jogo nem tanto, mas os outros últimos jogos antes do Leicester, porra, não foram tão simples assim não, velho. Ah, cara, teve um jogo... Qual foi o jogo? Foi o jogo contra o... o Crystal Palace, cara, é que, mano, o Crystal Palace tava cagando forte, mano. Mas era pro Leicester já ter ganho fácil, tá ligado? Eu acho que... Boa. Eu tava não, mas se fosse o Leicester perder, então eu espero que o Leicester perca pro West Ham pra dar uma moral pra esse time, que pra não deixar ninguém de Manchester ir pra Champions mesmo e o caralho a quatro. O West Ham continua brigando com o Manchester, ele tá 2 pontos do Manchester e o Liverpool vai conseguir deixar o Chelsea passar. Não vai, porque o Liverpool tem 3 jogos a menos, cara. Tá com 3 jogos a menos o Liverpool? O Liverpool time que tem menos jogos não, acho game. Que ele tá só com 1 jogo a menos que o Chelsea, cara. Não, o Chelsea. O Chelsea são 2 jogos, então. Não, se eu não me engano, o Chelsea tem 31 jogos e o Liverpool tem 30 jogos. É, exato. É isso aí? É um jogo que, a menos. É um jogo a menos? Ah, beleza, ainda é um jogo a menos. Mas um desses jogos não é contra o Liverpool, o Chelsea, acho que. Podia ser. Aí eu não faço ideia. Deixa eu ver aqui. Tipo, o campeonato tá na rodada 32. Aí o Chelsea tem 31 a menos e o Liverpool tem 32 a menos que o campeonato. Deixa eu ver aqui. O Liverpool. Mano, o Liverpool tem um jogo meio bosta, cara. Tipo assim, tá a favor dele, cara. O jogo mais difícil eu acho que é contra o Stoke City até. Tem um jogo que tá faltando pela 30ª, que é o Liverpool Chelsea. É, então. Se eu não me engano, os 2 jogos que faltam do Liverpool é Liverpool Chelsea e Liverpool Everton. É, aí é foda, pegar o Everton é foda. Se eu não me engano, mas aí eu não tô certeza não. Então, pegar o Everton e pegar o Chelsea já é chato. E o Stoke City, são os 3 piores confrontos que o Liverpool vai ter. O resto, de boa. Entendeu? Mas é tanto que, por exemplo, se o Liverpool tá com esses 2 jogos atrás, e se eu não me engano, o City tá com 32. Entendeu? É, tanto que tava quando o Liverpool perdeu o Southampton, a ideia era ganhar o jogo do Southampton, tá ligado? Que aí o Liverpool tava se eu não me engano, o City tava com 47 na época, e o Liverpool tava com 42, se não me engano, 43, uma parada assim. Tipo, a diferença era de 4 ou 5 pontos, tá ligado? E aí a ideia era ganhar, manter a mesma distância, que o Liverpool tinha 2 jogos a menos que o City, o Liverpool podia chegar na briga pela Champions, tá ligado? Mas empatou com o Tottenham e perdeu pro Chris Hoffington, aí ficou absurdamente complicado. O problema do Liverpool, eu acho, vou ser sincero, eu não acho que nem no meu jogo contra o Chelsea ou contra o Everton e tal. Eu acho que o maior problema do Chelsea, do Liverpool, são os jogos, tipo, contra o West Bromwich. Entendeu? Que aí o Liverpool vai lá e toma 6. Sabe? É recente essa história aí, mas acontece, né? Mas eu acho que com o Klopp não vai acontecer, não. É que o Brendan Rodgers, de vez em quando, ele cagava no pau e aí isso acontecia desse jeito. Oh, mas teve uns jogos aí com o Klopp 5x5, hein? Mas, cara, é justo o Liverpool. Mano, eu acho justo o Liverpool não ir pra lugar nenhum. Não fez um campeonato decente. E tem que arrumar a casa ainda, cara. Eu concordo, eu também concordo contigo. Eu acho que tem que arrumar a casa, tudo mais e tal. É, não vejo muitas perspectivas de passar do Dortmund amanhã. Só se fizer 2 jogos muito absurdos, tá ligado? E é aquilo, eliminou o Borussia, cara. Tipo, o Liverpool eliminando o Borussia, o Liverpool vira automaticamente o grande favorito da Liga Europa, né? Porque ele vai ser tirado o favorito principal, né? Mas o... Eu também não vejo muita perspectiva desse tipo de coisa, não. O que eu acho é que, por exemplo, o Klopp já viu com quem pode contar no elenco, tá ligado? Quem realmente é interessante se manter. Mas o time, eu acho que tende a melhorar, cara. Falando sério, né? Cara... Não, então você tá falando que o Klopp já viu que o Sakho tem que rodar. Tipo isso. Cara, ele basicamente vai deixar... Olha, eu já vi notícias de alguns caras pra sair que eu realmente não esperava. Tipo, por exemplo, tem notícia que o Klopp pode estar interessado em trocar o Henderson, trocar o Sakho, entendeu? Então, tipo, são caras que eu realmente não esperava que fossem sair. Existem notícias, e não são notícias, tipo assim, de qualquer lugar. São notícias do Liverpool Echo, que é o jornal de lá de Líder, porque normalmente são as notícias mais quentes sobre o clube. Cara, todo mundo sabe que quem ele tem que deixar é o Lallana e o Mignolet. São os melhores jogadores do time do Liverpool. Tem que deixar. Eu acho um absurdo ele querer trocar o Henderson, cara. Neil Gerrard, cara. Neil Gerrard. Isso que é absurdo. Capitão, cara. Porra. Também cara acho. Foda. E assim, tem uns caras muito fodas, por exemplo, o Skrtel. Foda. Klein, gênio. Entendeu? Moreno. Outro gênio. Gênio da bola. Entendeu? Esse daí. Aibe. Nossa, Aibe incrível. Nossa, Benteke. Melhor atacante de todos os tempos. Caralho. Melhor atacante de todos os tempos, cara. Cara, assim, quem ele vai deixar? Coutinho, Kahn, Firmino, Milner e o Touré? O Colo Touré? É isso? Cara, falando sério, é engraçado falar isso. Mas um dos melhores caras do último tempo do Liverpool, e eu não tô zoando, é o Lallana. Lallana foi botar esse último mês agora pra jogador da Liga. Mas o Lallana, meu amigo, o Lallana, ele faz que nem o Giroud. Mete gol 7 jogos seguidos e ele desaparece do universo. Ah, velho. Porra, se ele meter 7 gols em 7 jogos importantes... Melhor que o Henderson. Já pode ficar. Melhor que o Henderson. Ah, melhor até que o Sturridge, que nem 7 jogos jogou. É que o Sturridge não consegue jogar. O Sturridge joga 7 jogos por ano, cara. Você tá entendendo? Pô, mas o Sturridge, ele continua com uma média absurda de gols, cara. Que é o pouco que ele joga é o bastante, né? Mas é foda, cara. Cara, porque... o Sturridge é um ótimo. Cara, a gente tá falando muito do Liverpool, mas o Sturridge é um jogador muito habilidoso, cara. Ele é muito bom jogador, só que, porra. É, o cara é frágil, mano. O cara não é nem frágil mais, velho. O cara, ele já nasceu bichado. Ele é de vidro, né, velho? Não é possível, cara. Ele é de vidro, porque puta que o pariu, velho. É muito pouco, velho. É que ele joga muito pouco, cara. É difícil exatamente porque ele joga pouco. Sabe, não dá pra você ter uma noção. Porra, ele jogou, tipo, quantas partidas ele jogou? Tipo, 30 partidas da Premier League, ele jogou 8, velho. É pouco, velho, é pouco. Não, é muito pouco. É muito pouco, cara. Mas tem a parada inteira, tá ligado? Tanto que o Klopp tá cobrando muito dele. Isso. Olha só, acabei de ver aqui o gol do... Gol do Alessandro primeiro do River hoje, hein? Que caneta, hein? É foda. A gente vai chegar a falar de Libertadores, mas é isso. Vamos falar agora de Champions League, porque acabou os campeonatos mundiais, basicamente o campeonato inglês. If you spend the season through on the Ranger, the Buffalo. But if you do come home sick and to your sweetheart, you must go. Not pay transportation from the Ranger, the Buffalo. Então vamos embora falar de Champions League. Finalmente aconteceram os jogos das quartas de final. E vamos começar com os jogos de terça-feira. Barcelona e Atlético de Madrid. Roubado. Ô, apito, amigo. Nossa, velho. Doeu o coração, velho, nesse jogo. Cara, eu fiquei triste, cara. Porque assim, foi começar o jogo. Aí começou, Atlético de Madrid mal bem. Aí o Torres veio lá e meteu o gol. Aí você fala, puta, caralho, o El Ninho voltou, ele tá sinistro. E ele tava perturbando o Barcelona ainda por cima. Tá jogando mal bem. Puta, tá sinistro essa porra, caralho, El Ninho. Aí começaram a bater no Torres. Eu só fui vendo o Piquet batendo no Torres. Busquets chegou batendo no Torres. Torres tava puto, uma falta expulso. Caralho, mano, como assim? O que aconteceu? Tipo assim, na hora, eu fiquei... Tipo, o que aconteceu? Não, cara, eu fiquei mais puto. É que o time do Atlético tava engolindo o Barcelona dentro de casa, velho. Mas engolindo mesmo, tá ligado? O Barcelona não tava nem vendo o que tava acontecendo, velho. Sim. Marcação totalmente acertada. Torres aparecendo pra jogar. Griezmann e Ferreira Carrascos abertos e jogando muito os dois, nossa, tá ligado? Carrasco. Meio campo do... Esses Carrascos estavam um demônio, cara. Moleque, o meio campo do... Do... Atlético Madrid. Do Atlético engoliu o meio campo do Barcelona. Então, tipo, O jogo ali, principalmente quando meteu 1-0 o Atlético, a perspectiva do primeiro tempo era o Atlético meter mais, velho. Não, porque começou... E a classificação ser arrumada ali. Cara, porque assim, começou o jogo, já rolou 3 bolas que o Messi pegou, ele foi travado e não conseguiu passar, cara. Foi um bagulho. Não, isso aí não foi mérito do Atlético, não. Isso aí é efeito Casimiro. Eles ensinaram como faz, né, mano? Mas... Mano, caralho, mano, o Casimiro deu uma aula de como acabar com o Messi, velho, caralho. Cara, aí o cara, o pessoal do Atlético de Madrid aprendeu direitinho, mano. Aquele jogo com o Real Madrid, vale constar, esse jogo contra o Real Madrid, pra mim tem duas palavras-chave, uma o Casemiro, outro o Bale. Achei que o Bale jogou bem pra caralho. Mas, e ninguém comenta do Bale, né, mano? Bale deu o maior esperto aquele cruzamento, que ele sobe demais, a zaga não pega, só sobra no Cristiano, mano. Mano, sério, mas... Um jogo onde o Messi, esse mito, o cara que o André Reis fica chamando de gênio toda hora, é parado pelo Casimiro, cara. Eu não tenho como falar de outro assunto, mano. É Casimiro. Cara, mas o Casemiro... Não, o Casemiro botou o Messi no bolso, literalmente. Cara, o Casemiro... Não é só que ele colocou o Messi no bolso. O Zidane, ele percebeu uma coisa... Ele precisa do Casemiro, porque o Casemiro agora é titular e todos os jogos do Casemiro até agora, ele foi o melhor da partida pelo Real, mano. Tipo assim, ele é o melhor jogador do Real atualmente, cara. Não, concordo. Porra! Não, é só por isso. O que acontece? O time do Real Madrid, ele precisava de uma consistência na marcação que não tinha, porque, porra, você tinha o Kroos jogando de primeiro volante. Ah, o Kroos já desistiu há muito tempo de marcação, mano. Ele tá... Exatamente. Tá cagando há muito tempo essa porra de marcação. E o Modric também tá... Né? Não sei, cara. Então, porra. Não, mas o mais legal é que eu recebi ele jogando de quadrinho. Você dá a oportunidade de o Kroos fazer a melhor coisa que ele sabe fazer. Eu quero chegar perto da área, cara. Armar o time perto da área. Entendeu? Sem isso, porra, ele não é aquele jogador mais do Bayern de Munique. Entendeu? Tanto que foi muito engraçado que você viu o Kroos jogando no Real Madrid e chegava pra seleção alemã. Porra, ele chega, ele mete gol, ele aparece todo tempo na área e o caramba 4 no Real Madrid ele não fazia isso. É. Bem, eu assim... Mas isso já não é de hoje. Desde que o Casemiro voltou pro Real, eu sempre falei que eu achei que o Casemiro devia ser titular. E ele sempre jogou bem. Todas as partidas que ele jogou, eu acho que... As pessoas só precisam aceitar o fato de... Cara, esse maluco, ele realmente é bom, você precisa dele. Até porque seu time marca mal pra caralho. Não, as pessoas precisam aceitar que depois de Di Stéfano, só Casemiro, mano. O cara comete umas heresias pro futebol, cara. Que eu acho que assim, nossa, eu não sei, assim, eu não sei como ele consegue, entendeu? Mas tudo bem. De qualquer forma, cara, Atlético de Madrid, não tem o que dizer, cara, porque assim, mesmo com um a menos, sério, jogar com 11 contra o Barcelona já é um inferno na Terra. Com um a menos ainda por cima, caralho, tipo assim, a maior parte dos times deveria ter desistido já, tá ligado? Só que é muito chato porque, cara, olha o jogo. Se eu não me engano, tem 3 jogadores do Atlético de Madrid que não receberam cartão. 3 jogadores do Atlético de Madrid não receberam cartão. Cara, me desculpa, eu não consigo olhar pra aquele jogo, tipo, tudo que eu vi, assim. E, cara, o Soares deu um morro na porra do Felipe Luiz, mano. Deu um morro nele, deu um murrão nele, cara. Ninguém viu aquela merda, cara. Não foi só isso. Depois que o Torres é expulso, o Busquets faz uma falta para cartão amarelo. E ele só vai tomar o cartão amarelo de novo no segundo tempo. Então, tipo assim, você bota o cartão amarelo no Busquets naquele momento, cara, você trava metade da possibilidade do Busquets, tá ligado? Porque ele é o cara que dá porrada no Barcelona. Ele literalmente ele é esse, ele é o cara que dá porrada no Barcelona. Porra, mas antes disso, o Piquet tinha metido mó porrada no Fernando Torres, antes do Torres ser expulso. Sim, os caras estavam batendo, velho. Os caras do time do Barcelona realmente estavam batendo. Tá? O jogo contra o Atlético pro Barcelona é um jogo pegado, velho. E eles só ficam mal putos. Não é um jogo olhado. Eles ficam putos porque o Atlético de Madrid sempre elimina o Barcelona e eles ficam putos com essa merda. Entendeu? Não, e ele sabe. Tanto que o time do Barcelona foi pra cima pra conseguir evitar o 2-1. Sim. Porque assim, sabe qual que é o problema? Eu vejo que assim, o problema da expulsão do Torres não é necessariamente defensivamente. Tomar dois gols contra o Barcelona não é de todo ruim. Dois gols, ainda por cima na casa do Barcelona. O problema é que eles perderam a possibilidade ofensiva que eles tinham de empatar. Empatar fora de casa, genial, entendeu? Contra o Barcelona, empatar fora de casa e aí poder jogar, fazer 1-0. 1-0 e segurar jogo do Atlético de Madrid é o sonho, entendeu? É o sonho do Simeone. Entendeu? Tanto que o 2-1 não é mau resultado, é um excelente resultado contra o Barcelona. Eles ainda podem ganhar de 1-0. Mas... porra, eles podiam ter feito muito mais, cara. Tipo, o jogo. Até, cara, o juiz estragou o jogo pra caralho, velho. Vai tomar no cu. Foi muita jogada merda. Cara, ele amarelou o Griezmann, fudeu muito também. Eu não entendi aquilo. Caralho, mano, foi todo mundo do Atlético de Madrid, cara. Ele não poupou ninguém, cara. Ele saiu amarelo no time do Atlético de Madrid. E pior, tipo, com a expulsão do Torres. Pô, ele matou o jogo do Ferran Carrasco e do Griezmann, porque os caras chegam a correr muito. O Griezmann sai esgotado no segundo tempo, mas tipo, destruído. Não, o Ferreira Carrasco, ele teve que voltar, cara. Ele tava jogando atrás já. Ele não subia mais, tipo assim. Tava uma merda, tipo assim. Porque assim, eu vou falar pra você. Quando eu vi o começo do jogo, vamos ver o começo do jogo da Atlético de Madrid, cara. Eu achei, tipo assim, simplesmente genial. Porque o último jogo da Champions, o que tinha acontecido com o jogo do PSV? Quem tinha sido o melhor pelo Atlético de Madrid, que era que tava jogando mais? Era o Torres. O Torres entrou e era o cara que tava jogando mais pelo time do Atlético de Madrid, tá ligado? E aí, sei lá, o Simeone sacou, tá ligado? Porra. E o Simeone sempre gostou do Torres, né, mano? Ele gosta do Torres pra caralho, tipo assim. Ele já falou isso várias vezes. E aí eu achei, puta sacada genial, mano. Vou jogar o Torres aqui na frente. O Torres não é o Balotelli, entendeu? O Balotelli é um cara que... O Torres sempre foi aquele cara que ele se mata em campo, ele corre, ele faz as paradas. Não, é porque eu falo que assim... O que acontece é que há um tempo atrás ele tava no modo David. Exato. Cara, o problema do Torres é tipo assim, ele não é o Balotelli que você duvida que sabe jogar futebol, entendeu? Ele é um cara bom, ele é bom, o Torres é bom, ele teve uma fase brilhante, entendeu? Algumas fases brilhantes, do começo de carreira até Liverpool e tal, ele, porra, ele é excelente jogador e tal. E aí ele parou, deu uma apagada, né, cara? Só que aí quando você vê esses jogos, tipo, agora da Champions, esses últimos jogos, assim, ele tá dando uns lampejos dele de novo, assim, que você fala, porra, será que ainda dá? Ele tá dando essa esperança, né, cara? Porra. Olha, não tá tão ruim assim não, hein? Tá conseguindo. Ele não tentou meter aquele golaço de cobertura? Foi na Champions, não foi? Que triscou na trave. Porra. Foda, tá ligado? Tipo assim... E aí ele simplesmente botou os dois e deu liberdade pro Griezmann e pro Carrasco, tá ligado? Porra, foi ótimo. O time do Atlético de Madrid tava perfeito, sério, perfeito. Perfeito. Se o Torres não é expulso e não rola todas essas merdas com a arbitragem, cara, eu não sei se... Puta. Eu não sei como poderia ter sido esse jogo, mas poderia ter sido um massacre, tá ligado? Cara, o Atlético de Madrid poderia ter saído, inclusive, com a vitória sem tomar gol, velho. Podia. Acho totalmente plausível isso. Também acho, cara. Porque o problema é que, assim, o Barcelona não teria algumas saídas. Porque o problema do Atlético de Madrid é que, tipo assim, é chato pra caralho de marcar. Você viu que os caras tiveram dificuldade pra porra pra fazer os gols. Foi difícil, tá ligado? Não foi um jogo fácil, mesmo com um a mais. E, tipo assim, pô, o Atlético de Madrid impede completamente a possibilidade de bola aérea. Esquece, se a gente existe dessa porra, não existe. Cruzamento na área, esquece. Sabe? Então, tipo assim, ele começa a limar essas coisas e estando naquela situação, 1-0, Atlético de Madrid, podendo fazer o seu jogo, cara. Desculpa, e até outra coisa, cara. Desculpa, o Luis Enrique não é mau técnico, ele é um bom técnico. Mas eu não acho que ele chega perto do Simeone, cara. Tipo, ele não é o cara que vai achar uma solução tática contra o Simeone, tá ligado? Não, até porque não achou. O Barcelona fez os dois gols, tava atacando na base do abafa, cara. O Mascherano e o Piqué foram lá pra frente pra reter a bola lá no campo de ataque. E foi no abafa, todo mundo no ataque, tocando bola e chutando onde dava. É, o Daniel Alves subindo feito um inferno, né, cara? Era assim? Cara, foi assim. Tanto que, tipo, aí você vê a diferença, a falta que fez o Torres. O Torres, numa bola dessa aí, no contra-ataque maluco, se o Barcelona resolvesse fazer isso com eles em 11 em campo, ia sair cara a cara com o goleiro, mano. Ia sair na frente do gol sozinho, sem marcação. Sim. Então o Barcelona não ia pro abafa. E será que sem esse abafa eles iam conseguir fazer dois gols em cima do Atlético? Putz, eu acho que... Cara, jogando desse jeito, eu acredito no Atlético de Madrid podendo ganhar do Barcelona, podendo ganhar de Bayern de Munique, tá ligado? É isso que é foda. Ele faz um jogo contra o PSV, merda, lixoso, que parece que nem quer jogar. E aí ele joga contra o Barcelona e ele te dá essa ideia de... Cara, você vê isso, você porra... Caralho, mano, esse time do Atlético de Madrid pode ganhar de todos os times do mundo, velho. Mas pode. E pode. Tipo, assim, e vou falar, pode. O time é bom? É, a gente já falou. Tem muitos caras novos, muito bom. Carrasco, o Niggs, o Koke, o Gabi. Puta galera boa, tá ligado? Tipo assim, pô, o Felipe Luiz finalmente voltou às boas dele, né, cara? Tipo assim, porra, puta time bom, né, velho? Só que, cara, taticamente, esse Simeone, ele é um filho da puta. Ele é um filho da puta. Ele é filho da... Cara. Tipo assim... Minha opinião, eu acho que ele é melhor que o Guardiola. Minha opinião. Eu prefiro. Não é do melhor, vou colocar. Eu prefiro ele ao Guardiola. Não, mas isso aí a gente já sabe. Isso aí a gente já sabe que você prefere. Eu prefiro. Se fala mal pra caralho da Guardiola. Eu xingo pra caralho do Guardiola. Não precisa nem disso. Xinga pra caralho. Outro podcast aí chamou o cara de frustrado, só de raiva com o cara. E... Aí tá aí falando que prefere o Simeone. Porra, a gente já sabe. Eu não sei, cara. Eu não sei, porque assim, eu acho que o Guardiola ele erra muito, mas ele tem os méritos de fazer algumas coisas que eu acho que outros técnicos não fazem. Tipo, o jogo contra a Juventus, ele, porra, ele mete dois caras assim, ele vê que tá tudo fodido, ele não tá nem aí, ele tira os caras no meio do jogo e, porra, duas substituições logo, vamos ver o que vai dar, tá ligado? A única coisa que eu falo do Guardiola que é muito bom é que ele tem bolas, tá ligado? Ele não se esconde de fazer as paradas. Mas tem várias paradas que eu não gosto do Guardiola. Por exemplo, aquele negócio do moleque lá, de ele dando bronca no moleque no meio do campo. Não é pra fazer isso. Nossa, ele foi xingar o moleque, literalmente, cara. Aquilo foi triste, né, velho? Ele xingou o moleque na frente da câmera, cara. Aquilo ali é triste. Eu tenho problemas com o Guardiola porque, assim, ele bola aérea, ele não entende tanto, né? Principalmente na defesa, ele faz umas coisas meio, assim, desnecessárias. Ele quer tanto fazer uns bagulho louco, tipo assim, não existe mais zagueiro, sabe? Sei lá. Mas tudo bem. Deixando isso de lado, vamos passar esse jogo. Final é assim, o Atlético de Madrid não sai com resultado ruim. É possível classificar? É, tem tudo aí. Se jogar desse jeito de novo, com o time inteiro... Tem chance de classificar, porra, não vai ser jogo fácil de jeito nenhum. O Barcelona vai ter que suar pra caralho pra ganhar dessa porra desse time, entendeu? E, cara, vai, acredita aí, Atlético de Madrid, a prorrogação tá com você, porque eu acho que o Barcelona é injusto. Eu acho que o Barcelona é injusto. É incrível, é, mas é injusto. Cara, na boa, tipo, eu vou torcer muito pro Atlético, porque eu quero ver... Eu cansei muito de ver Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique todo ano na semifinal, tá ligado? Sim. Vamos mudar, né? Porra, ia ser muito maneiro ter uma semifinal Wolfsburg, Atlético, Benfica e City. Acho que Benfica não vai passar. Eu acho que é o que menos tem chance. Olha, mas o Benfica, desculpa, 1-0 na Alemanha é uma conquista, cara. Eu sei, inclusive, mas eu acho que ele não vai passar porque não tem Jonas, não tem São Jonas na volta. É verdade, o Jonas não vai poder jogar na volta? Não, tá suspenso com o cartão amarelo. Puta, não tem São Jonas, tá ligado? Então isso pega. Porra, cara, mas vou falar pra você, cara. Eu adoro o Jonas é incrível, mas o Mitroglou tá jogando pra porra, velho. É possível. O Mitroglou é grego, a gente não conta, velho. Grego a gente não conta. Mano, fora que... Mano, é sério, é assim. Eu gosto do técnico do Benfica. Como é que é o nome dele? É Rui Vitória? Não. O técnico do Benfica? Quem é o técnico do Benfica? Jesus tá no Sport. É o Rui Vitória. É o Rui Vitória, não é? Tenho quase certeza que é o Rui Vitória. Que é o técnico do Google. É Rui Vitória. Procurei no Google agora. É o Rui Vitória, aí, ó. Eu não tava enganado. Né? Cara, ele é um bom técnico pra um time ruim, entendeu? Não ruim, pra um time mais fraco. Médio. Um time médio, sim. É assim, ele sabe se virar bem com o que ele tem e tal. Ele entende muito bem de apoio, de lateral. Ele aproveitou muito isso, essa fraqueza do Bayern de Munique defensiva e tal. Nessa estrutura ali, por exemplo. Ele tentou ali no meio de campo, né, com o... Acho que é Sanches e tal. Dificultar muito a movimentação do Thiago. Dificultou muito a movimentação do Thiago. Tanto que foi o Vidal lá. O Vidal que acabou fazendo o gol, né? E ele tentou fazer isso ao máximo. Impedir essa movimentação. Impedir toda essa liberdade do Bayern de Munique, né, cara? E assim, funcionou. Tomou só de 1-0, velho. Tá bom. Porque, né, na verdade, né, do Bayern, você tem algumas chaves pro jogo do Bayern, né? Três dessas chaves passam e impede quem? Xabi Alonso, que é muito difícil de marcar o Xabi Alonso, que ele joga muito atrás, né? Então é mais chato de marcar. Mas na Juventus, fez uma marcação muito boa em cima do Xabi Alonso, o que tira, né? E aí quando o Thiago tá em campo, ele chama toda a armação do Bayern de Munique no pé dele, tanto que quase sempre as principais jogadores do Bayern de Munique saem do pé dele. E o terceiro é o Thomas Müller, né? Ele é o pêndulo ali daquele ataque, ele roda, ele aparece em tudo quanto é lugar e tal. Né? A gente não comentou sobre o Lewandowski, sobre os pontos e tudo mais, que são mega importantes no jogo do Bayern, são quem mais toca na bola. Mas, porra, esses três caras que eu acabei de comentar são eles que dão um ritmo, são eles que fazem a troca de bola rodar, principalmente pelo campo inteiro. É que assim, os outros caras, assim. Eu não quero falar, o Douglas Costa, o Ribéry, levando e tudo mais, porra, é porque o Robert não jogou, né? Mas, assim, eles são fundamentais, são e tal, mas toda essa fórmula do Bayern de Munique, ela funciona por causa, dessa vez foi o Vidal jogando, mas funciona por causa do Müller e do Thiago que estão ali fazendo essa porra funcionar. O Müller, boa parte das vezes, muitas vezes quebrando a formação, né? Que às vezes ele simplesmente dá a louca, ele faz uns bagulho maluco que dá na telha, né? E o Thiago, que, porra, o Thiago é um dos jogadores pouco valorizados aí no mundo, tá ligado? Porque eu acho que ele joga bola pra caralho, ele faz coisa... O Thiago tem futebol pra ser melhor do mundo e um dos melhores do mundo por anos, cara. Futebol mesmo, pesado. Sim, ele joga pra caralho e eu acho que ele dá um pouco valor pra esse cara, velho. Sim, concordo plenamente. Tipo assim, eu vejo, pra mim, eu vejo o Bayern de Munique, quando eu penso no Bayern de Munique, eu vejo o que a gente falou, eu vejo dois nomes pra mim que fazem esse time funcionar, que são Xabi Alonso e Thiago, entendeu? Assim, são os caras do Bayern de Munique pra mim. Ah, mas e o Levando não é um atacante foda? Levando é um atacante foda, mas você bota outro atacante bom ali, que seja um Benzema, vai funcionar também, entendeu? Tipo, ah, tá, mas o Lewandowski é um dos melhores... mas... Funciona com outras pessoas. Agora, eu não vejo... Se você tira o Thiago desse time, eu não vejo, entendeu? Não, tu teria que trazer alguém de futebol parecido, ou estilo parecido de jogo, que é muito difícil de achar. Sim. E que faça... Não, é muito difícil de achar um cara como o Xabi Alonso, que tem um passe longo absurdo como esse. É muito difícil você achar um cara como o Thiago, que sai ali da meia-direita e... consegue flutuar pelo meio campo e armar o time com passe longo, passe curto, drible. E não erra. Pô, erra. Habilidade não especial, erra. Não erro. Entendeu? É foda, cara. Porque assim, o único jeito de você parar, por exemplo, o Thiago, é fazer a pressão, é diminuir as possibilidades dele. Porque errar mesmo não acontece, entendeu? Tipo, ah, dei a bola no pé do zagueiro. Ele não faz essa merda, entendeu? Você diminui a possibilidade dele. E aí ele vai tentar trazer pro outro lado. Mas não, nem forçar muito, ele fica forçado, entendeu? Parece que nunca é. Tipo, um jogador que fica pressionado assim, sabe? E é um jogador que você deixa ele o jogo inteiro e ele é o jogo inteiro, ele é eficiente, sabe? É uma merda jogar contra esses caras, tá ligado? O cara tá lá o jogo inteiro, ele dá uma folga, sabe? É foda, cara. E é difícil. Mas, cara, o Benfica tem méritos, cara. Tipo assim, eu acho que ele mostrou que, tipo assim, Porra, eu não cheguei à toa nessa porra desse jogo, velho. Não, tipo, esse jogo não é ruim, cara. Tipo, tipo, aí fica bom, tem bons jogadores, tem Gaetan, tem Jonas, por aí vai, entendeu? Mas é aquilo, cara, não tem os caras que o Bayern de Munique tem, tá ligado? Não tem os extra classes. Sim, vale contar o goleiro deles aí, a gente fala de gol por gol, assim, cara. O Ederson, cara, eu entendo que o Dunga goste do Jefferson, o Jeff Mita, Jeff Niga, mas... Não gosta nunca. Hã? Não, mas... gosta não, ele gosta do Alisson, cara. Ele gosta do Lovinho. Não, gato. Assim, porque assim, todo mundo ficou reclamando que o Jefferson não foi convocado, tá ligado? Mas... Ah, cara, olha só, sobre o Jefferson, o que o pessoal reclama do Jefferson, da situação, né? É que foi assim, Jefferson teve um jogo, foi contra o Chile, que você pode discutir se é falha ou não. Eu acho que ele falha em um dos gols, não acho que ele falha nos dois, tá? Aí você pode discutir se ele falha nos dois, se ele não falha nenhum, se ele só falha em um, tudo mais e tal. E, nossa, um jogo realmente de pesado, assim, que foi esse do Chile. O Dunga sacou ele, colocou o Alisson no jogo contra, se não me engano, foi a Bolívia, que é um jogo foda-se. E a partir de lá, o Alisson virou o goleiro da seleção principal. Motivos... Até então, whatever, tá ligado? Eu acho que é assim. Até então. Eu, pra mim, o problema é a constante convocação do Jefferson. Assim, e eu não sei o motivo também, entendeu? Porque quando você vê o Alisson, ou o Diego Alves, o Ederson mesmo agora, né? Pô, esse Ederson joga muito, cara. Ele cata muito bem. E ele é novo pra caralho, sabe? Tipo assim. Esses são os novos goleiros da seleção. O Jefferson já tá velho, sabe? Ele já não joga uma 29. Liga... Tipo assim... Pô, compara com os outros. Todos os outros são mais novos que ele. Não, com certeza, tá ligado? O Jefferson tem 29, 30... 30? Não, deve ter mais de 30. O Jefferson tem 29, hoje. 31. Agora você compara com o Ederson, que tem 20. Não, cara, eu não, tudo bem, eu não sou contra isso, tá ligado? Eu não sou contra esses jogadores novos, tudo mais e tal. Mas 31 pra goleiro é lá demais, tá ligado? Não, eu só então, acho que falando, assim, a nível... Eu tô falando, não, mas a gente tem que ver também daqui a alguns anos, cara. Não, olha só, vai estar com você há quantos anos? Me ouve, eu tô falando. O Jefferson, ele tá no mesmo nível do, sei lá, do Alisson. É quase o mesmo nível, tá ligado? O Alisson, o Diego Alves, tudo mais e tal. Desses todos... Provavelmente o melhor deles é o Diego Alves, porque ele joga contra os principais caras do mundo, tá ligado? Mas eu acho que todos eles são do mesmo nível. Marcelo Groy, Jefferson, Alisson, tá ligado? Não acho que exista aí um diferencial muito grande, tá ligado? Eu acho que cada um deles tem posições e questões que um é melhor que o outro, tá ligado? Beleza. O estranho é a forma como é que é o trato da parada, tá ligado? Porque, porra, na boa, o Alisson nos últimos contra o Uruguai, ele falhou nos dois gols pra poder botar assim. Ele falha praticamente nos dois gols. A falha maior é da zaga? É. Mas ele praticamente não dá falhas nos dois gols. Mas falhas parecidas, ou vamos colocar de mesmo nível, ou até maiores do que a que o Jefferson teve no jogo contra o Chile. E o Jefferson foi sacado, tá ligado? Também por ter falado que ele não entendeu porque ele não ter sido mais o goleiro titular. Então, você coloca, tipo assim, os pesos. Tipo, ah, você falha, você é sacado. O outro, a princípio, falha também, não é sacado. É isso que acontece, cara. Essa é a estranheza. Entendeu? E a gente sabe que o Dunga e o Marinaldi, eles têm aquela história de negócio de jogador a partir da seleção e tudo mais e tal, né? É, mas eu não sei, cara, porque o Alisson é realmente um bom goleiro, entendeu? Não, eu discordo, eu acho o Alisson realmente muito goleiro. Já tá sentado com a Roma há bastante tempo, tudo mais e tal, mas... Entendeu? O que eu discordo é você, tipo assim, você limar jogadores bons da seleção por nada, tá ligado? Mano, isso acontece. O que eu discordo é o começo de tudo. Não, muito assim. Cara, essa discussão nunca existiria. Se o Dunga fosse um técnico de verdade, como um técnico de verdade, ele teria colocado o Diego Alves como goleiro titular dessa seleção há muito tempo, antes mesmo dele estar machucado, tá ligado? ele já seria goleiro da seleção brasileira, tá ligado? E ele, se fosse pra colocar os novos no banco, ele colocaria o Alisson, o Ederson lá no banco, porque são novos e promessas, né? E aí você deixa os caras lá, sabe? Mas não, ele não é um bom técnico, ele não faz essas merdas, entendeu? Tipo assim, eu não, cara, sei... O que, por exemplo, vamos dizer que você não tem a confiança em qual goleiro deve ser, porque todos eles são no mesmo nível. O que você faz? Você pega os amistosos e vai colocando vários goleiros diferentes, tá ligado? Pra ver qual que melhor se encaixa no teu estilo, qual que você ganha mais confiança, qual que o teu time ganha mais confiança, tá ligado? Tu vai testando. Sim. Beleza, você te entende. O problema é... Você vê um goleiro como o Jefferson. O que ele fez? Em vez de ele colocar o Diego Alves, que é um goleiro pra mim que seria mais ou menos discutível, ele pegou e botou o Jefferson. O Jefferson foi lá e agarrou todos os amistosos, agarrou na Copa América, teve uma falha na Copa América, veio pro jogo do Chile, é mais amistoso, agarra em todos os amistosos, vai bem e tudo mais e tal. Chega no jogo do Chile, ele, logo depois ele é sacado. Tipo, o que é estranho, porque desde o início o Jefferson era o titular, tá ligado? A gente acabou voltando em seleção. Mas é isso que eu tô falando. Assim, eu não discuto se o Jefferson deve estar ou não. Eu acho que você escolha. Até porque pra mim ele é do mesmo nível que os outros, tá ligado? O que eu discuto é como é que foi a forma. É o que a maioria das pessoas discutem. Como é que foi a forma da escolha. Por que o Jefferson saiu e por que eu tenho outros lá, tá ligado? Ah, sei lá. Meu, tipo, o cara é um idiota, cara. Nem saber, velho. O cara é um idiota. O cara não convocou o Marcelo, velho. O cara é um idiota. Ele é um idiota. Ele colocou o Davi Luiz, mano. Pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, vamos voltar, vamos falar de Champions, tá? Fala dos outros dois jogos que aconteceram hoje, no dia dessa gravação. É, começar falando pelo jogo do Sem História, tá? A partida mais sem história, sem alma e sem coração de toda a história da Champions League entre Paris... Sem uma jogada boa também. Conseguiu fazer jus a dois times sem história, sem camisa e sem passado nenhum na Champions League. Entendeu? Porque foi um jogo. Desculpa, cara. Eu fiquei assistindo esses lances dos gols, cara. É inconcebível. Não dá pra conceber, cara. E foi o jogo dos três tetas, né? É um filme do Charles Chaplin essa partida, pelo amor de Deus. É engraçado, né? Como o jogo, quando acontece muita merda, ele desse tipo, ele acaba se tornando divertido, vamos botar assim, e bom também, tipo, algumas vezes. Porque o jogo no início, ele é um jogo totalmente dominado pelo PSG. PSG com 65% de posse de bola. Ibrahimovic perde gol, perde pênalti, o caralho. E o City vai lá numa falha gigantesca do Davi Luiz. E aí chegou com o De Bruyne. A partir dali, tipo, o jogo se assenta de um jeito meio que normal, até o gol do PSG, que é bizarro, tipo, o jogo vira uma parmaceira. O jogo vira uma putaria, né, cara? Vira uma bela de uma putaria, cara. O Davi Luiz... Essa é a melhor palavra pra descrever esse jogo. Uma putaria, mano. O Davi Luiz tava a mó na caralha na defesa... Tá, o meio de campo foi pra todo lado, o Cavani, pff, caguei, entendeu? Aí o time do City, puta merda, começou a dormir na defesa, entendeu? Puta que o pariu, cara, que virou essa partida, velho? Mano, é do meio de campo pra trás do Manchester City. Na verdade, o time todo do Manchester City, ele tava acordado mesmo, era o Hart. O resto, mano... O Hart, porque não tinha como não. Pra caralho, mano. Cara, ninguém tava prestando atenção nesse jogo, mano. Eu tava prestando atenção mais nesse jogo do que esses jogadores, cara. Mano, caralho! Eu vi uma galera dizendo, depois desse jogo lá, a galera do Britânico lá, que é de onde eu assisto lá, os caras falando, é porque todo mundo sabe que essa zaga do City é o Company que toma conta, entendeu? Porque senão virou uma merda, tá ligado? Porra, cara, porque assim, não dá pra que... Tipo assim, se fosse uma zaga bosta, se fosse uma zaga fraca, sabe? Tipo assim, beleza, você entende. Mas o Otamendi Mangala não é uma zaga ruim, tá ligado? Pelo amor de Deus, o que tava acontecendo? Não, mano. Velho, essa é a zaga que tu mostrou do Liverpool, cara. Firmino e Coutinho destruindo. Cara, Clichy. É bem uma zaga. Que o Clichy tava... Mano. Puta, velho. Cara, sei lá, cara. Eu sei lá, velho. O pessoal ficou reclamando, ah, mas é porque e o Tchurê? Tchurê não tava. Porra, cara, não sei se fazia diferença não, velho. Sei lá, cara. Não, fazia. O Tchurê matava a bola naquele gol do Fernandinho, cara. Matava. Que o Fernando toma. Cara, o Fernando, ele não conseguiu matar a bola. Eu acho que se ele saca uma sniper aí atirando a bola fica viva, cara. Mano, verdade, mano. Fernando, inclusive, deu umas batidas também, hein? Levou o futebol brasileiro forte também pra esse jogo. Entendeu? Que putz, caralho, mano. Caralho, velho. O Fernandinho ainda tentou dar uma compensada, né? Mas puta também esse gol, né? Ah. Esse gol é muito engraçado. Mas porra, esse gol também, né, mano? Caralho, eu não sei se dá pra ficar orgulhoso. Entendeu? O Fernandinho, putz, comemorar, hein? Ah, velho, isso é um jogo. Foi um jogo muito bizarro esse jogo, cara. O que foi o Davi Luiz tentando cortar a bola no quanto tempo ele, cara? Foi bizonho. É o Davi Luiz, cara. É o Davi Luiz. Cara, no segundo gol do Siri, que tipo, até o Thiago Silva, que tava jogando bem pra caralho, tá, errou, mano. Eu só bati palma. Caralho, esse jogo tá zicado mesmo, tá tudo errado. Sabe o que eu achei mais foda desse jogo, né, cara? É porque, assim, há um tempo que o PSG tá jogando com o Marquinhos na lateral esquerda, né? Por causa do Arrier, né? E ele colocou o Arrier de volta, cara! Achei surpreendente, mano. Achei surpreendente. Mano, por quê? Por que diabos, mano? O Marquinhos tava mal bem na lateral esquerda. Lateral direita, quer dizer. Na esquerda, Maxwell. Ele tava mal bem. Nenhum problema. Deixava o Marquinhos feliz, que ele jogava de titular, né? Entendeu? Precisava correr atrás do Davi Luiz dos buracos, ele já precisava. Mas tava de titular, né? Tava beleza. E de repente, mano, sério, do nada. Eu não, cara, é sério, eu não entendo esse Laurent Blanc. Eu realmente não entendo. Do nada o Aurier virou titular, cara. Do nada. Eu não entendi. Eu realmente não entendi. O Marquinhos não tá suspenso, não? Não, ele tava no banco desse jogo. Ah, então, bem. Mano, o Ramblank, cara, o cara deve fumar muita maconha. Serão, cara, serão. Cara, caralho. Ele é muito doido. Cara, você não entende o que ele quer fazer, cara. Cara, o ataque do PSG, cara. É caralho, né, mano? É caralho. Qualquer coisa. Porque assim, ele jogou 10 partidas do Campeonato Francês comendo cu, com o Di Maria na esquerda e o Lucas na direita, tá ligado? E às vezes ele tava recuando o Di Maria, tá ligado? Pra colocar, tipo, só pra mudar o partido. Tava dando certão. E aí, de repente, mano... O dinheiro não pode, né? É a diretoria do PSG falou, ô, lembra do salário do Cavani? Então, precisa pagar essa porra, né? Aí botou o cara lá e... Puta, que merda, né, cara? Que bosta, velho. Um lixo, velho. É, tudo bem. Pá, cara. E o Ibrahimovic... Cara, o Ibrahimovic... Assim, ele tava mal bem, né? Todo mundo falando da fase do Ibra, né? Fazendo gol toda a partida... E aí, ele perdeu o gol pra caralho. Mas pra caralho mesmo. Pênalti. Tipo assim, em um nível que você não entende. Tipo assim, chegou a um ponto dessa partida, né, cara? Em que tudo virou uma confusão completa, né, cara? Tipo assim, eu tava vendo o momento do jogo em que o Maxwell ia meter um gol de bike, entendeu? E meteu gol de bike, tira a camisa de baixo, tá escrito Alejo. Cara, sei lá, é o que tava faltando, né, velho? Porra, não, cara. Sabe o que... Porra, moleque, sabe o que tava faltando? Era um gol de bike do Thiago Mota, moleque. Mano, o Thiago Mota nunca sobe o bastante pra fazer isso, cara. Não, o Thiago Mota nunca anda. Ele vai dar ele um gol de bike. Ele caminha em campo, é engraçado o Thiago Mota jogando. Inclusive, nesse jogo, inclusive, ele tava uma produtividade, hein, cara? Porra. Surpreendente. O Matuidi também, uma produtividade surpreendente, cara. Mas Matuidi corre, cara. Bota o dia aquele cara que você não pode ter raiva, tá ligado? Porque ele corre por você, ele corre por... pelo outro. Pelo time, ele corre por ninguém, alguém que nem está em campo, tá ligado? Ele corre por qualquer um. Por todos. Ele sobe todas as jogadas, cara. Sobe em todas, literalmente todas o Matuidi sobe, cara. O Matuidi tem mais gol que o Lucas, porque ele sobe mais pro ataque que o Lucas quando ele tá jogando. Cara, eu acho que o Matuidi aparece mais dentro da área que o Ibra, tá ligado? Aparece mais que o Cavani. E erra menos. A menos que o Cavani. Olha, cara, se você for lá no Parque dos Príncipes tirar umas 3 fotos dentro da área, você pareceu mais que o Cavani. Você vai, tipo, visitar o Parque dos Príncipes, né? Aí você tira aquelas fotos no gramado, de repente você tira a foto e tá o Matuidi lá entrando, né, cara? Subiu. Caralho. Olha o Robert da área, né, mano? Ele sempre tá lá, cara. Não importa, cara. Mas tudo bem. Vamos falar do jogo do Wolfsburg? Melhor jogo dessa parte. Não, o do Barcelona foi legal, tirando a merda lá. Mas, porra, o Wolfsburg engoliu o Real Madrid. Né, cara? Então, vamos fazer um preceito aqui. O Real Madrid engoliu o Barcelona. E o Wolfsburg engoliu o Real Madrid. O Real Madrid. Logo, Wolfsburg campeão. Melhor que Barcelona. Wolfsburg e Real Madrid. É, Wolfsburg campeão da Champions League, é isso? É isso. Cara... E aí, Draxler, bola de ouro, é isso? Cara, o Draxler, mano, esse Draxler. Em comparação com o De Bruyne no City, o Draxler, eu acho que o Wolfsburg fez uma boa troca agora. Não acho não, tá ligado? Acho que eu tinha que ter os dois ia ser louco. Os dois ia ser uma loucura, mas eu não sei se um elenco aguenta os dois no mesmo time. Mas... porra, imagina os dois mais o Schürrle correndo igual um maluco na frente. Cara, mas o Draxler ele não corre tanto assim. Ele corre em momentos específicos que ele precisa correr e que ele deixa 7 pra trás quando ele faz isso. Entendeu? Cara, tem um lance que ele dá uma... ele simplesmente dá uma pedalada de letra invertida assim, que o cara simplesmente vai pro outro lado. Não sei quem, acho que é os Ramos, não sei. Que ele tá tipo no bico da área. Ele dá tipo uma pedalada só e ele tira o zagueiro só pedalando só. Tipo, eu não sei o que ele fez. Eu olhei aquele lance e falei, que estranho. Mas funcionou, entendeu? Foi do caralho. Sabe, ele é bom. O Draxler jogou muito nesse jogo. Mas assim, ele destruiu aquele lado esquerdo da defesa do Real Madrid, né? Porra, o que ele jogou, porra, era toda hora cortando pra dentro, chutando e fazendo inversão de jogo. E o caralho é 4, cara, ele jogou muito. O Pepe tá desesperado, né, cara? Não, o Danilo não achou ele em campo até agora. Nossa. O Danilo tá dando voltas em Wolfsburg procurando o Draxler até agora. O Danilo, quando ele... é, tipo assim, ele virou pra perseguir o Draxler, quando ele virou de novo, tava o Rodrigues passando por ele também, né, mano? Porque, tipo assim, ele, nenhum dos dois. O Rodrigues também jogou pra caralho, que foi o que fez o gol. Não, o Rodrigues, né? É um dos melhores laterais esquerdos do mundo já tem um tempo. E o Vieirinha também, vou falar, eu adoro esse Vieirinha, cara. Vieirinha joga pra porra, mano. Eu Vieirinha, mano. Cara, é aula, velho. O cara muito foda no time do Wolfsburg é o Gilavogui. Porra, como ele joga a bola, esse negão, velho. Negão é sinistro, velho. Negão sensual, velho. O tal do Joshua Gilavogui, né? Que é francês também. Francês, esse cara. Né, mano? Muito bom mesmo. Não, é foda. Ele tem tipo 1,90m. Um negão gigante, né, cara? Mas... ele é, cara, ele é negão que você não quer passar por ele na boate, tá ligado? Porque você vai dar ruim. E vou falar uma coisa, cara. Luiz Gustavo, velho, tem gente que não gosta do cara, né, mano? Mas, porra, fica meio difícil falar mal dele agora, né, mano? O meio campo do Wolfsburg engoliu o time do Real Madrid. O Kramer até brincou, o Luiz Gustavo tá com o Modric e com o Kroos até agora no bolso. Foi, e o Bruno Henrique, mano. O Bruno Henrique, molequinho que veio do Goiás, mano. Puta que o pariu, né, mano? Caralho, mano. Que achado, né, velho? Metendo o balão no Marcelo e tudo, né? E o Marcelo é mala, velho. Porra, como o Marcelo é mala? Marcelo é mala. Mano, o Marcelo tá querendo uma treta forte, velho. Marcelo tá querendo... ele meteu, mano, aquele lance que ele dá a cabeçada e cai, né, mano? Puta que filha da... é um putão mesmo. É putão. É um cuzão, né? Caralho, mano, é necessidade nenhuma, né, cara? Foi o Arnold que ele fez isso? Fez isso no Arnold, não foi? Foi no Arnold. Porra, necessidade. E o Arnold ficou puto, desceu lá, né, mano? tomou um cartão por causa disso, dessa merda ainda por cima, né, mano? O Arnold. Mas tudo quem bem. Quem tomou foi. Não, no Barcelona. Ah, o Arnold tomou. O Arnold tomou. Ele e o Bale. É. Cara, o Bale. Mano, vou falar uma coisa pro Bale, cara. O Naldo simplesmente parou o Bale. Teve uns lances ali, mano. Puta que o Naldo teve um lance. Não, e quem foi Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo está num bolso até agora. Do Dante do Naldo. Ele tá esquecido lá dentro. Inclusive na bola aérea, que ele se gaba tanto, né? Tão excelente, né, cara? Nada. Nossa. Nenhum cruzamento certo. Nenhum cruzamento deu certo. Nenhum do Real Madrid funcionou. Zero. Tipo, jogou muito hoje, cara. Foi tipo assim, deu muito gosto de ver o time do Povo tipo, jogando hoje. Transição rápida, toque de bola envolvente. Os caras como o Draxler, porra. Humilhando no drible. Porra, o time do Povo conseguiu hoje. E depois ele fez aquela inversão. Que ele tirou o Bruno Henrique, colocou o Trash, né? E aí ele colocou o Cruz. E aí o time do Wolfsburg ficou mais maluco e quase meteu mais um no final, tá ligado? Sim. Porra, caralho, mano. O Wolfsburg, se jogar assim, esquece Real Madrid na próxima fase, cara. Esquece. Se jogar assim no segundo jogo é pesado, cara. E na moral, o Peter Hack é muito bom jogar, muito bom técnico, cara. Muito. Porra, como é bom o técnico do Peter Hack, velho? Não, é incrível, porque assim, ao contrário de alguns times, PSG, que tentam fazer com que os zagueiros subam e funcionem e tal, a movimentação do Naldo quando ele sobe pro ataque é uma coisa linda de ver, cara. Linda, linda, linda, cara. Porra, cara, ele faz funcionar essa porra, tá ligado? Tipo assim, contra o Real Madrid. É mó difícil fazer essa merda, tá ligado? E funcionou, tipo assim, tudo deu certo. Tudo. Sabe, foi sensacional, cara. Tipo assim, óbvio que ter a tristeza do Real Madrid que perdeu o Benzema no começo da partida, né? Mas, honestamente, eu não sei se ele vai fazer muita coisa, né, cara? Não, mas desde que ele voltou, o Benzema vem muito bem, cara. Não, eu não sei se ele não sabe. Eu não sei se ele vai fazer. Ele teve uma lance que ele deixa o Dante no chão, velho. Porra, é muito pra caralho o lance. Sim, mas assim, o problema é o resto, é, tipo assim, é o todo, tá ligado? Porque, cara, queira ou não, o meio de campo do Real Madrid, cara, quem tava segurando todos os lances foram o Casemiro vai, persegue, rouba, para, trava e arma, entendeu? E, tipo assim. Ficou nisso, esse era o meio campo do Real Madrid. Quem dá até o passe nesse lance que eu falei agora do Benzema, que ele dá o drible, é o Casemiro. Sim. Coloca o Benzema na frente. Mas eu queria abrir uma outra discussão aqui agora, que é de jogadores mega subaproveitados no Real Madrid, tá ligado? E aí eu coloco principalmente três: Essé, Isco e Ramos Rodrigues, cara. Cara, como esses três são subaproveitados no Real Madrid, cara? Na boa. Mano, é sério. Tipo assim, eu fico revoltado, assim, porque, assim, o cara ficar no banco pra ficar vendo essa merda, cara. Tipo assim, o Isco ficar vendo o jogo merda. O Rames, então, deveria estar extremamente revoltado, tá ligado? Porra. Mas o Rames é treta. O Rames é treta com o Zidane. É, ele tem treta, porque falam que o Rames é da noite, né? Que ele curte. Mas é mesmo. Ele é mesmo, e foda-se. Mas foda-se, ele é bom também, cagando. Ah, mano, caralho, se ele tiver o quê? Só bebendo, tá tranquilo, mano. Caralho, o cara é colombiano, devia tá cheirando pra caralho. É, o cara é até moderado. Mano, o Benzema. O Benzema estorca os malucos. Problema de rins aí, mas tá tranquilo. Mano, ele deixa o Benzema que estorca os malucos com vídeo pornô, velho. Porra. Caralho, mano. Eu acho mais tranquilo. Cheirar cocaína do que ficar estorquindo os com 20 pornô. Não, cara, é? Você não tá entendendo, cara. Zidane é totalmente capitalista, o Benzema tá certo, ele tá pegando dinheiro, ele não tá gastando dinheiro. Mano, mas pra economia funcionar, as pessoas têm que gastar, cara. Nós vivemos uma sociedade de consumismo. Exato, o Cristiano Ronaldo tem que comprar as Lamborghini, né, mano? Tem que o bagulho tem que rodar, mano. Só que assim. Eu concordo com isso, tá ligado? Você tem de vez que quebrar um carro, mas o Ramos também tá fazendo isso. Não é essa a questão, tá ligado? O que eu acho bizarro é que. A discussão virou o Ramos cheira pó, o Benzema é o mafioso e o Cristiano Ronaldo tem que comprar carro mesmo. Tipo, no final, a discussão de jogador super aproveitado virou isso. Lindo! Não, mas assim, o engraçado não é esse. O engraçado é que, tipo assim, Além disso, né? Porque isso também tá certo. Não, os caras fazem o que bem entender com a vida, né? Eles fumam, cheiram, fodem quem eles quiserem, né? Quem? Vou botar quem, não o que, né? Porque o que fica meio estranho. Ah, mas tem uns caras aí, hein, que eu... Não, mas a gente não vai entrar exatamente nessa parte. A gente fica só no tráfico de pessoas, no tráfico pornô, dos carros, e acabou. Isso já é o bastante, né, gente? Tá bom. Eu acho. Eu acho, né? É, vamos... Ô, Bueno, você não faz mais do que isso, não, né? Não, mais que isso. Né, porra, vamos ser sensatos, né? Tráfico de pessoa, tráfico de carro... Você tá falando com o cara aí que ofendeu todos os deficientes do planeta, então calma. É isso que eu tô pensando também, né, porra. Mas, tirando isso tudo... Meus negócios são restantes. Ah, então beleza. Você é um traficante com ética, né? Ética. Diga ética. Tá bom. Continua, cara. É a ética da entrevista lá do traficante. Qual é o nome do traficante? Xaxim. Sou Xaxim. Ô, dona Laura. Cara, Xaxim, melhor entrevista de todos os tempos é a entrevista com o Xaxim, cara. Xaxim é o Vitor. Uma lenda. Uma deusa, uma feiticeira. Continua, nossa, cara. Aí, o que acontece? Porra, eles são três jogadores, cara, que você vê quando estão em campo, que os caras têm habilidade. Os caras fazem papel tático. Porra, porque Rames, Ressé e o Isco, eles sempre fazem papel tático, eles estão sempre marcando, estão sempre indo e voltando, fazendo o box to box, né? E, porra, e é muito bizarro, porque você tem o segundo tempo virando 2-0, né? E de cara o Zidane não mexe. E aí depois, 15 minutos depois, entra Ressé, entra Isco e, porra, o Ramos vai entrar com 40 minutos no segundo tempo. É, foda. Cara, aí, Léo, se o Ramos faz um gol, né? O jogo muda tudo. Então, pô, deveria ter uma coisa mais arriscada da liga. É que sabe o que é foda, mano? Se você não é no Real Madrid, se você não é uma estrela absurda, incontestável e teve um salário de 100 milhões, entendeu? É difícil você ficar... Porque eu acho que eu vejo acontecendo com Rames, Isco e o próprio Gessé. O que aconteceu, por exemplo, com o Ozio, sabe? Que vai pra um outro time... É engraçado. Eu acho isso engraçado, porque, por exemplo, o Ozio, quando ele vai pro Real Madrid, eu concordo que ele não é essa badalação toda. Até porque o Ozio chega em época onde que... Porra, um ano antes chegou o Kaká, chegou Cristiano Ronaldo, chegou a porra de jogador foda, tá ligado? Esses caras, pô, esse é da base, né? Então aí eu entendo o que você tá falando. O Isco vem do time pequeno, como é que é o Málaga, mas o Rames, pô, o Rames gastou 80 milhões de euros no cara. O cara veio do Real Madrid, uma Copa do Mundo gigantesca que ele fez, tá ligado? É, o Rames veio da Copa. Ele agora não é, né? Ele não é um cara, tipo assim, sem nome. É, mas o pessoal o também... O Isco e o Gessé, eu até entendo você falar isso. Agora, o Rames... Só que o Rames, ele tem um problema... Eu acho que, pra mim, ele tem um problema... Não é um problema. Assim, por exemplo, o Rames joga na ponta, joga. Mas qual que é a grande função dele? É como meia, certo? Na minha visão. Onde ele vai ser melhor aproveitado vai ser como meia. Que é um esquema... E o esquema do Real Madrid não utiliza ele dessa forma, de maneira nenhuma, entendeu? E como o Zidane quer simplesmente copiar o Carlo Ancelotti, né? Aí fica meio difícil, né, cara? Porque não existe isso. Que ele queira copiar o Carlo Ancelotti, porque o Carlo Ancelotti ele tinha um cara. Não, é que o Carlo Ancelotti sabia fazer marcação defensiva, né? Ele não sabe fazer. Não, é que o Carlo Ancelotti tinha dois caras no time que davam muito equilíbrio, que era Di Maria e Xabi Alonso, tá ligado? Xabi Alonso é o primeiro volante que sai muito pro jogo, mas que dá um equilíbrio do caralho pro time. A gente falou isso no Bahia. Sim. O que o Di Maria, na época do Real, o que o Di Maria corria, armava, tocava, driblava, fazia de tudo naquele time, era bizonho, né? Ele não tem jogadores mais dessa característica, tanto que ele botou o Casemiro, que é de uma característica, chegando a se aproximar do Xabi Alonso pra jogar. Por quê? Porque não tem o marcador. Sim. Você também não tem o cara agudo de correr, né, no meio campo. Tem dois armadores hoje. Sim. Eu apostaria, seriamente agora, com esse elenco do Real Madrid, eu apostaria num time com dois atacantes, e os dois atacantes sendo o Benzema e o Cristiano Ronaldo, cara. E aí eu traria... Ele tentou colocar o Bale na esquerda de novo, né? Lembrando o Tottenham, né? Que eu acho que funciona perfeitamente. E aí eu trago o Bale de volta pra esquerda, na meia. Jogo o Rames também no meio de campo, entendeu? Aí eu Mas acho é que funciona. Mas é o que o Ancelotti fazia. Você fazia o quê? Jogando 4-3-3, com o Rames aberto pela esquerda, o Cristiano Ronaldo pela direita e o Benzema centralizado. Marcando 4-4-2. Você fecha Isso. os dois atacantes, faz o Bale voltar até o final e você abria o Di Maria, tá ligado? Sim, que é o melhor. Isso também não pode do que o Ancelotti fazia. Sim, sim. Mas é que o problema é esse, é o que eu tava falando. Uma coisa que o Zidane não sabe fazer é essa transição defensiva. Ele não sabe, ele não entende. Sei lá, eu não sei. Mano, é o Zidane, caralho. Porra, caralho, você não, é longe. Não, o que eu acho que essa transição do defesa pro ataque no Real Madrid, ela é mais lenta pela careta que existe nos jogadores, tá ligado? Porque tanto o Modric quanto o Kroos, eles são jogadores de passe. É, o Modric é bem lento. É, o Modric é bem lento. É. Mas eles não são de velocidade, velocidade. Tanto que isso fica responsável dos dois pontos, do Bale e do Cristiano. Sim. Entendeu? E se os dois estão marcados, o Real Madrid perde muito em velocidade nesse quesito. Cara, eu acho que assim, existem muitas alternativas táticas pro Real Madrid. Principalmente porque é um time que você consegue transitar muito, fazer com que ele rode e tal. Eu acho que assim, se você joga um Simeone pra jogar com esse time do Real Madrid, mano, ele estupra os adversários. É só isso que vai acontecer, entendeu? Ah, aconteceu de ser um... Não foi um estupro, mas foi um 1-0 Atlético. Sim, entendeu? Tipo assim, sei lá, cara. É, eu só não entendo assim, Zidane, gênio do futebol, cara. Técnico até agora. É, né? Sei lá, né? Vai saber, né? Velho, vai saber, porque é muito difícil. Eu acho primeiro muito ano. Difícil. Primeiro ano dele. Não só isso, é muito difícil quando o cara que é muito extra classe se torna jogador de técnico de futebol. Tipo, foi engraçado. Eu tava vendo essa entrevista, eu gosto muito de ver o Resenha, né? Resenha ESPN, que é o dos jogadores lá, né? Sim. Aí, o Alex falando sobre o Zidane. E ele falando que ele compara com a época que ele foi treinado pelo Zico, do Fenerbahçe. Aí ele virou e falou assim, tipo, ele, cara, quando você é treinado por um cara desse nível, né, desses absurdos, assim, da época do futebol, um cara que tá no patamar louco. Sim. O cara, ele não consegue, de vez em quando, perceber quando o jogador, ele é tão refinado, esse tipo de coisa, tipo, o Zico treinando pelo Fenerbahçe. O Alex contando essa passagem. O Zico virou e falou assim, ó, cara, você pega, você dá a chapada assim na bola, você dá o tapa assim e tal, e você corre e já se apresenta. Beleza. Aí ele dava o treino tático, e na hora de o cara fazer isso, o cara, porra, o Zico chegar e falar, ó, você dá uma chapada assim na bola, que a bola vai subir, vai cair no peito da mão, beleza. O cara fazia isso, jogava a bola do outro lado do estádio. É foda. Será que. Então aí, será que é aí, isso? Tipo assim, pra terminar. Aí o Zico, o Zico virava, não, olha só, assim. Aí o Zico, o cara ia lá e falava uma, duas, três vezes, aí o Zico virava, puta que pariu, não é possível e tal. Aí vinha o Edu, que é o irmão do Zico, né? Que também jogou pouca bola, uhum. Virava falando assim, cara, você é o Zico, ele é ele. Não consegue. Não vai conseguir fazer. Porra, é mais ainda mais jogando na Liga Turca, né, cara? Ainda mais na Liga Turca. O Zidane tá no Real Madrid, né? Não, mas vamos colocar assim, mas pô, o Zidane ele é muito maior do que, tipo, falando sério, Kroos, Modric, Fábio Casemiro, Rames. O Zidane é muito maior, muito mais tudo que esses caras. O Zidane é até maior que o Cristiano Ronaldo, vamos falar. Sim, acho ele que é. Futebol sim. Ele é. De talento. Eu acho então, cara, que você descobriu. O problema é, o Zidane tá virando pra esses caras e tá falando assim, não, olha só, o que você faz é o seguinte, você tá vendo, você pega a bola na defesa, aí você cruza de um lado ao outro do campo, aí o que, que você faz? Pra você livrar o marcador, o que você faz? Você domina dando uma carretilha nele, e aí você já cruza de primeira e o outro já chega metendo uma bicicleta. O que, que você acha? Eu acho que assim. Não vai funcionar, entendeu? Tipo o Kroos falando. Eu acho... Não, mas eu fazia isso. E aí eu jogava no Ronaldo. E aí o Beckham invertia. Então. Assim. Porra, mano, o pior que eu acho é que, tipo, o como o Zidane ainda tá em boa forma, acho que ele demonstra ainda. Os caras. Ah, você faz isso aqui, manda a bicicleta, pá. Aí o cara, caralho, mano, essa merda não vai rolar, velho. Não, não, cara, foi muito engraçado. Porra, eu tô fazendo com 50 anos, eu tô fazendo, caralho, mano. Não vai dar. Tá muito errado. Eu não sei que onde que eu vi que foi, tipo assim, quando o Zidane assumiu, né? Primeiro treino do Real Madrid. Retiraram a bola do pé do Zidane. Nível, impossível. Pô, tá ligado? Caralho. Essa vibe. Mano, se eu fosse o Zidane, eu apresentava assim. Então, sua missão hoje é roubar a bola de mim. Aí o Pepe depois aparece chorando no vestiário. Não dá, é um demônio, Entendeu? É tipo isso, cara. Cara, mano, mas é isso. Agora que você falou isso, cara, talvez seja um pouco isso, cara. Pra um cara tipo Zidane, ele vê o jogo de uma maneira muito diferente do resto, né, cara? Tipo, por isso que eu acho que talvez tenha que ser um técnico. Tipo assim, tipo o que a gente falou lá do Guardiola, o Simeone. O Simeone era bem bom, na realidade, né? Tipo assim, os dois, o Guardiola e o Simeone eram excelentes jogadores, né? Mas nunca são os grandes, entendeu? O Maradona também não deu certo como técnico, né? Foi um lixo, inclusive, como técnico. Sabe, assim, o Zico até foi bem, né, como técnico. Mas não dá pra ser esse cara ultra absurdo, porque o resto do time simplesmente às vezes não acompanha ele. Talvez seja esse problema, né, cara? Talvez realmente a gente tenha achado o real problema do Zidane como técnico. Foda, né? Mas tudo bem, é isso. É isso que a gente tinha falado de Champions League? É isso que a gente tinha falado? É. Então é isso, vocês vão querer falar de Libertadores? Ah, deixa pra próxima. Ah, caguei, né? Deixa pra próxima. Cara, é uma semana que o São Paulo meteu 6, velho. Então já tá tudo estranho. Com 4 gols do Valério. Resumo da Libertadores. São Paulo meteu 6, Jesus foi expulso, o Corinthians não jogou o primeiro tempo e não quis jogar metade do segundo. Então, caguei. Ah, normal. O Atlético perdeu pela primeira vez. É isso. O River Plate botou 6-0 no time que ganhou do São Paulo em casa. Mano, o melhor time é o outro Atlético que não o do Brasil, entendeu? Da Libertadores, atualmente. Isso. Acabou, vamos embora, vamos direto pra arte do rolinho, que a gente tem bastante coisa pra comentar. Arte do... Essa é a vinheta antiga, não é? Olha só, me lembrei agora. Essa é a vinheta antiga. Deixa eu nem ouvir, tô por aqui. Eu nem sei o que vocês estão falando. O quê? Caralho, o Romar tá usando muita droga, né, cara? O Romar tá usando muita droga. Cara, você escutou? Cara, não, porque travou. Nossa, que genial. Travou bem na hora que eu coloquei a vinheta. Eu toquei a vinheta antiga, cara, sem querer. Vou tocar de novo a nova, tá? Tudo bem. Que é nem nova, já tem uns 50 programas, mas tudo bem, vou com a vinhetagem do rolinho. Começa mais uma Arte do Rolinho. As jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então vamos embora para mais uma arte do rolinho. Esse momento, que momento que é esse, Carlos? É o momento que o Carlos não está. Ah, o Carlos não está? Ele agora sempre... eu estou. Nossa. Tá bom, deixa eu mudar. É o momento que a gente não ouve a vinheta. Nossa, que maravilha. Vocês não escutaram a vinheta de novo? De novo? Não, como é possível? Eu estava ouvindo nem vocês, cara. Nossa, que genial. E agora magicamente tá escutando. É coisas do Skype. Que momento que é esse? Falando em coisas de Skype, é o momento em que parece que o Carlos caiu, mas a voz dele está aqui. Sério, não, tá aqui aparecendo só o Lucas, mano. Cara. Ei, então esse é o momento que o Skype nos trola, como sempre. Cara, a arte do Rolim é sempre assim. Que momento que é esse? Mutei meu microfone, não escutei, travou, caiu a luz, fui invadido por duas baratas, entendeu? É isso. Essa é a arte do rolinho, né? É, até pega assunto, né, velho? Você lembra daquela vez que a gente pegou um... É verdade, pegou uma rádio. Pegou o pastor aí falando. É, do nada, cara. Bem, então vamos lá. Arte do rolinho, esse momento que é mágico e maravilhoso, e que você é fã, ouvinte, escutador de prorrogação, manda e-mails e comentários e tudo pra gente através do nosso e-mail, do prorrogacalcast@gmail.com e no nosso comentário do site mesmo, do prorrogacal... deluxe.wordpress.com, né? E então assim, você pode mandar os comentários, você pode mandar tweets também. Por exemplo, se você não está assistindo uma partida da Champions League porque você está trabalhando, o que você deveria fazer, Eero Marx? Cara, segue o Lucas, página, sempre comenta por lá. Somente eu sou o melhor comentarista de segundo tempo que tem. A humildade também exala. Não, é porque ninguém comenta só segundo tempo. Porque eu chego do trabalho e não tá falando segundo tempo. É que eu sou o único cara que comenta só segundo tempo. Só segundo tempo, porra. Genial, genial. Cara, acompanha a gente no Twitter. Nossos Twitters estão no link do post, tá? Tem lá todo o Twitter de todo mundo, Twitter do Prorroga. Tá? Inclusive, se você seguir o Prorroga no Twitter, apesar de que o nosso feed está funcionando em velocidade da luz atualmente, você posta ele no site e já praticamente já atualiza, mas a forma mais rápida de todas de você conseguir ouvir o nosso podcast é você seguindo a gente no Twitter, porque a gente lança o podcast e ele já twitta. E se você perdeu a data de lançamento, o Podflix, que é o Netflix de podcast, uma forma de agregar podcasts também, ele retuita a gente logo depois, e aí você tem um refresh, e aí você fica sempre atento, entendeu? E a gente sempre retuita os caras, então vale a pena seguir a gente no Twitter, até porque você vai ter comentários geniais, né, como a gente imitando o Marcelo, né, essas coisas assim, normais, né, cara? Ou então print da conversa no WhatsApp sobre o torcedor que invadiu, cara. Porque vocês não têm ideia. O WhatsApp do Prorrogação, ele é o seguinte: passa 5 dias sem nada, jogo da Champions, bilhões de comentários. É sempre o Prorrogação é assim, existe alguma coisa envolvendo futebol, de repente viram 427 comentários. Mano, só falando dessa conversa, o Craig me diz: ia sair o gol do Real, o cara invadiu o campo. Aí o Lucas: os torcedores já estão ligados no time que tem. Cara, é foda, mas é verdade, cara. Os caras sabem que o Wolfsburg dá uns mole às vezes, o cara já invade o campo pra garantir, né, velho? Não, nunca se sabe, cara. Bem, mas vamos lá, a gente teve e-mail, recebeu um e-mail essa semana, né? Essa, na verdade, do Prorrogação, referente à Prorrogação 77, tá? Quem mandou foi o Miguel Almeida, o nosso português, que não é português, mas a gente definiu um e-mail aqui que ele era português, tá? E ele mandou um e-mail gigantesco, mas a gente vai ler porque a gente respeita os nossos ouvintes, tá? Não, é claro. Vamos começar... A mandar de onde vocês são, gente. Que senão a gente vai começar a inventar de vocês. É a mesma vibe do pessoal lá do Braincast. Manda de onde você é, o que você faz e tudo mais e tal, que a gente pode se divertir com isso. Não, a gente vai começar a inventar a história pra você, igual o nosso português. É exato, é assim. Ah, mano, mas aí a gente sabe. Ele tem uma padaria lá em Lisboa. Seu nome é Pastel de Belém. É isso mesmo. Ele é fã do Nani. Ele é fã do Nani. Exato. Então, manda, porque senão a gente começa a inventar coisas de vocês, né, cara? Por exemplo, o Fernando, a gente sabe que ele é do Espírito Santo, né? E ele é o maior comedor da região. E ele é o maior, comedor da região, isso. E ele é um jogador de basquete, né? A gente sabe disso, né? Então, sempre manda. E ele anda de Kombi. E ele anda de Kombi. E ele sempre vai falar do Manchester United. Exato. E do Lakers. Né? Até porque ele adora a Kobe Bryant. Então vambora. Meu Deus! Essa piada do podcast do Prorrogação é velha. É velho. E eu não consigo admitir ela. Exato. Bem, vamos embora aqui. Comentário do Miguel Almeida referente à Prorrogação 77. E aí, beleza? Fiquei sem ouvir o Prorrogação um bom tempo, que é um pecado, caso você não saiba, Miguel. O último que eu ouvi foi o 65. Groningen, nossa! Nossa! Essa piada é muito boa, velho. O motivo disso foi que eu fiquei 2 meses na praia. 2 meses? Caralho, que vida! Caralho, hein? Esse aí levou a sério ajudar o povo de humanos a fazer miçangas, sério, porra. Caralho. Aí ele dividiu o e-mail dele em tópicos pra eu poder comentar. Romário, só quero dizer que o Romário é um mito. Esse é o primeiro tópico. Tópico 2, Real Madrid. Como já falei antes, eu sou torcedor do Real Madrid. Tendo em vista o futebol apresentado pelo Real nesses últimos meses, que vem sendo muito abaixo do esperado e muitas vezes sendo uma merda com o time no comando do Zidane, que não deve saber nem o que ele tá fazendo. Bem, a gente acabou de estipular uma teoria. Talvez seja isso, talvez não. E mesmo que eu não goste, eu sei que o Real, essa temporada, não vai ganhar porra nenhuma. Sabendo disso e adicionando o histórico, a história do Florentino Pérez, de que se você não ganhar um título é rua. Bem, olha, é meio que verdade, né? Seria uma boa opção para o lugar do Zidane. Quem seria uma boa opção no lugar do Zidane, na opinião de vocês? Essa é uma pergunta que faz pra gente. São Paulo. Que tá disponível hoje? O melhor é o São Paulo, não é? Ah, certeza, disparado. Tite. Cara, pro Real Madrid, atualmente o melhor é o São Paulo. Dos que tá disponíveis? Porque quem eles vão trazer? Vão ressuscitar o Alex Ferguson lá? Treinar de novo? Pra que vocês estão falando do Manchester United? Porra. Pra ele treinar de novo? É isso? Vai fazer o quê? Porque assim, pra treinar o Real Madrid... Cara, falam muito que o Manchester tá pra acertar com o Mourinho. Eu acho horrível, tá ligado? Mas... Pro Real eu acho uma merda, entendeu? Mas... Não. Mas tipo, cara, assim, pro time Real, atual... Não... Ó, se for o Mourinho, mas eles fizerem todas essas trocas que eles estão falando e deixarem o Mourinho escolher outros caras pra se adaptar a ele, aí pode ser uma boa. Mas... Sei lá, velho, eu vejo muito o Mourinho que ele é tão... Eu não sei se ele é realmente mala ou se ele começou a acreditar no personagem que ele criou. Mas ele meio que parece que agora ele tá com prazo de validade com os jogadores, tá ligado? Tipo, 3 anos é... Acabou. Sim. Mas assim, bom técnico ele é, então. E é bom pra caralho, não é pouco bom não. Eu concordo. Mas sei lá, eu daria muito mais chance hoje no time grande... A um Peter Hacking, ou então a um técnico, por exemplo, do West Ham, do que realmente o Mourinho. O próprio Ranieri do Leicester é um puta técnico. O Ranieri tem um histórico, inclusive, de levantar time, né? Todo time que ele pega em má fase, ele levanta, né? É uma ideia, mas tudo bem. Aí ele falou: Barcelona, tá jogando pra porra. Mas aí até o Celso Rui. Até o Sassu Rote é um estudeiro, mas... ele mandou o terceiro tópico aqui. Barcelona. Tá jogando pra porra. Vai ganhar tudo essa temporada de novo. Vamos ver. Atlético de Madrid talvez desbanque. Vamos torcer. Manchester United. Me dá gosto saber que esse time tem a cara de... Que esse time tem a cara de pau de sequer entrar em campo, ainda mais com o Van Gaal como treinador. Cara... Esse time do Manchester United, ele foi... Nossa, pelo amor... É só promessa. Só promessa. Em contratação, em tudo. Só promessa. Soares. Acho que pelo que ele vem jogando pelo Barcelona, ele deve estar entre os 3 finalistas da Bola de Ouro, que para mim deve ser Messi, Neymar e Soares. O que vocês acham? exagerado. Cara, deve ser, cara. Eles. Não, eu não falo por sei lá, merecimento, mas por. Eles são os queridinhos da FIFA. Barcelona sempre é queridinho. Não, da eu FIFA. Acho que assim. Eu acho que deve, vai rolar isso. Eu acho que tá meio que definido que o Neymar e o Messi vão estar, entendeu? Porque eles estão jogando pra porra e o caralho, assim. O foda é, cara, que tem que esperar um... Ah, cara, o Soares só não aparece se ele morder alguém de novo, cara. É que assim, o foda é que tem que esperar um final ainda de... Tem o final dessa temporada agora e o começo da próxima até a disputa da Bola de Ouro, entendeu? Então, muita... Gente, tem a Eurocopa, gente. Tem a Eurocopa. A Copa pode fazer muita diferença. Exato, a gente não sabe o que vai... Porque assim, o que acontece é o seguinte. Hoje você tem caras, por exemplo, o Payet tá jogando pra caralho, certo? Vem a Eurocopa, fecha a janela, ele vai pra um time maior na próxima temporada. Ele faz um começo de temporada, que é antes da Bola de Ouro, fudido. Também por um time grande. Tá na disputa. Entendeu? Sei lá. Sabe, eu acho que ainda tá cedo pra prever. Mas a possibilidade de ter os três é grande. É bem possível. FIFA adora fazer essa merda. É... Não, e... Sim, e na moral, hoje em dia a Bola de Ouro, ele é like Oscar, tá ligado? É muito propaganda e tudo mais e tal, nome é muito mais do que realmente futebol. Na época que a Bola de Ouro era só da França de futebol, você tinha Michael Owen ganhando, Chevy Tiago ganhando, por aí vai. Sim. É foda. Bem, então vamos continuar aqui. 6. Cristiano Ronaldo. Mesmo ele sendo o ídolo do Real, eu já falei em e-mails antes que não gosto dele. Ele não tá na melhor fase, Cristiano Ronaldo. Tá, virou até quintão. É, e tem gente que foi revoltada quando a gente fala isso, né, Marx? Mas é. Virou até. O Lozecan ficou revoltadíssimo quando a gente falou que o Cristiano Ronaldo não é mais a mesma coisa. Ah, cara, mas o Lozecan ele também é maluco, cara. Mas é verdade, ele virou um atacantão, cara. Desculpa, ele é incrível, excepcional, um gênio, mas... É. O que, é que você pode fazer, cara? É, renovação de elenco. Eu vi uma notícia há uns meses atrás, não sei se é verdade, mas a notícia seria a seguinte. Florentino Pérez pretende trazer na próxima janela de transferência... pretende para a próxima janela de transferência fazer uma renovação no elenco do Real Madrid. Aí, portanto, é... Real Madrid. E aí o que ele ia fazer é o seguinte. Ele ia vender o Arbeloa, Kroos, Navas, Benzema, Isco, Xerichev, Gessé e até o Cristiano Ronaldo e o Sérgio Ramos. O que vocês acham disso? Qual jogador que não está aí e que deveria ser vendido? Ou até quais dos que estão nessa lista que não devem ser vendidos? Eu não venderia o Navas, nem fudendo. Eu não venderia o Kroos. O Isco deveria ser bem... Eu venderia o Navas se fosse fazer um sonho de... Eu gostaria que você repetisse, era o Marcos. Ah, velho. Eu acho que dei pra trazer o De Gea. Porque o De Gea vai... De ser futebol, o cara tem... Eu acho que o tem que fato ser do Degui... E tem que ser bonito. O fato do Degui ser bonito, ter um nome, tipo, ter um nome de goleiro foda do caralho, pá, é um atrativo, é algo que o Real Madrid precisa. Eu acho mais legal o Real Madrid comprando jogador caro mesmo. E é isso. Cara, eu acho que assim. De Gea. Goleiro foda. Navas também é um goleiro foda. Entendeu? Claro, ele é mais bonito, ganha mais, faz mais tiro no Real Madrid? Faz. Mas até aí, tá ligado? Eu não venderia, assim, eu tô pensando assim, ele pediu a nossa opinião. Na minha opinião, se fosse eu fazendo o que no Real Madrid, primeiro eu mudaria coisa pra caralho, entendeu? Aí é uma história. Agora, tendo em vista as coisas atualmente, cara, mano, tem cara aí, Xerichev, pode vender, Isco, pode vender, Gessé, se não usa direito, vende também, e o Cristiano Ronaldo já deu tempo. Eu acho que é isso, entendeu? Basicamente... Ah, cara, sei lá. Eu acho muito mais simples ele vender o Bale do que vender o Cristiano Ronaldo. Tá bom. Eu acho mais simples vender o Bale do que vender o Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo dá mais trabalho pro time do Real Madrid pra acertar ele com o Cristiano Ronaldo do que sem. Eu acho. Não, eu concordo, cara. Na minha opinião, é. Você tem o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele é estrelinha intocável, tá ligado? Se ele sai, cara, você abre o precedente pra ter o Bale em outra posição. O Bale pode jogar no meio. Atrás do... Você poderia ter outros caras em diferentes posições. E melhoraria de... certeza, tá ligado? É como tu falou, o Bale é um jogador muito mal falado, muito pouco falado, desde que ele chegou no Real. Que, porra, é triste, porque o cara joga muito. Faz muita bola, tá ligado? Sim. É, e ele faz coisa pra caralho. O Real Madrid tem um grande problema de ter jogada muito focada no Cristiano Ronaldo, sabe? Tem que toda hora jogar lance no Cristiano Ronaldo. E tipo assim, não adianta dizer, é verdade, cara. Tem muito lance que é simplesmente joga no Cristiano Ronaldo porque tem que jogar, não é nem melhor jogado, só que eles vivem fazendo essa merda, entendeu? Cara, e é porque o cara, ele dá treta, cara. E se não tocar a bola pra ele, ele fica puto, cara. Eu já cansei de ver Benzema fazer gol e o Cristiano Ronaldo ficar puto porque não tocou pra ele fazer o gol, entendeu? Tipo assim, eu cansei dessa merda já. Eu acho que, assim, eu acho que tem muito jogador que tem que sair mesmo. Eu acho que o Pepe não dá mais na zaga do Real Madrid, por exemplo. Eu acho que não dá. Eu acho que eles precisam de uma melhor na lateral direita, por exemplo. É, eu realmente acho. Não sei, eu acho que o Danilo não melhorou. O Danilo não tá bem. O Danilo tá mal pra caralho do Real Madrid. Eu acho que ele tem que sair. Mas eu gosto do futebol do Carvajal, tá ligado? Eu acho que o Carvajal é um jogador que encaixa muito bem, tá ligado? Sim. Ele é um jogador caro. É um jogador que pode estar no Enem, pode ser bom. Então, tipo, eu acho que vale a pena o Carvajal como lateral direito, tá ligado? Sim. Agora, tem cara mesmo que tem que, mano, se quiser ser aproveitado pra jogar mesmo, por exemplo, o Gessé, pra mim, eu acho que ele tem que seguir o caminho do Morata, cara. O Morata também saiu do Real Madrid. Sim, ó, Gessé, Isco... Esses dois, principalmente, eles têm que sair, cara. Sai e vai arranjar outro clube, cara. E, tipo assim... Porque aí não tá... Tipo, simplesmente não tá funcionando. Agora, tem caras ali que eu acho que são fundamentais pro Real Madrid que não dá pra você tirar. Me desculpa, hoje o Real Madrid não pode perder o Casemiro, sabe? Não dá. Mesmo eu não gostando do Sérgio Ramos, não dá pra você tirar o Sérgio Ramos do time do Real Madrid, eu acho. Não hoje, sabe? Ele é importante. Não dá pra tirar o Modric. Não dá pra você tirar o Modric também. E eu não tiraria o Benzema, mas nem fudendo, tá ligado? Sabe? Não, eu também não. E, infelizmente, o Marcelo não marca. Mas ele é foda, é, deixa ele lá. Mas tu tem que criar um modelo de jogo que o Marcelo possa subir e não se preocupar muito com a marcação. Exato. Eu acho que, assim, esses são os caras que... Porque falando sério, o Marcelo no ataque, ele é muitos meses. Verdade. E funcionaria muito bem em diversos clubes, entendeu? Ele, cara, é. Bem, de qualquer forma, é isso, é o Madrid. Acho que esse, a gente vai ver aqui já. Leicester. Tô torcendo muito pra quem ganha a Premier League. Provavelmente vai ganhar. Já tá 10 pontos do terceiro, 11 pontos do terceiro colocado. É. É isso aí, todo mundo. Vamos lá, time Leicester. Time Leicester, cara, já ganhou. A prorrogação anunciou essa bola há muito tempo. Não seguimos a modinha. Nono, Liverpool. Desde a chegada do Klopp, o Liverpool deu uma bela melhorada. Mas não tem como esperar muita coisa quando na zaga tem Squirtle, Kolo Touré, Lovren, Sakho, Flanagan, José Henrique e Alberto Moreno. Entendeu? Cara, eu vou falar, o Kolo Touré não é ruim, não. Ele é bom. Só é lento e cansa rápido, entendeu? Porque tá velho. Ele é velho. Tem 35 anos, uma coisa assim. Tá velho. Pra caralho, tá velho. Não aguenta. A realidade da vida, né? É, aí ele fala, ou no meio campo, Milner, Kahn, Allen, Henderson ou o querido Lallana De Rey. Cara, Milner e Kahn não pode reclamar, viu? Milner e Kahn não tá dando pra reclamar hoje em dia. Kahn principalmente, que ele compensa a zaga. Entendeu? Assim, eu acho que ele erra. Assim como Milner não é excelente, é um jogador ok. Mas não dá pra reclamar muito deles, né, cara? É, e aí ele fala, no gol Miolê, esse aí não tem salvação, né? Esse daí... O Lallana melhorou muito. Hã? O Milner é ótimo jogador. O Milner? O Milner é ótimo jogador. Sim. Hoje, o que é imprescindível pro esquema tático do Pop, como eu falei, o Lallana melhorou. O Alan com reserva, cara. Tipo, falando sério... O Allen, ele melhorou muito o futebol com a chegada do Klopp. Porque ele voltou a fazer ele fazer no lance. Chega na... Porque o Allen, ele sempre foi o cara de chegar na área, de chutar bem, de fazer essas coisas. E nesse quesito, ele é muito... Que o Henderson. Porque o Henderson, acho que ele chega na área, ele solta um pendinho na mão do goleiro. Entendeu? O Allen chega, ele finaliza, ele faz o gol e tudo mais e tal. Então, com o Klopp, o Allen faz... Parecia muito mais com isso, porque com o Brendan Rodgers, o Allen era o cara do passe, ele era o cara que tinha que pensar o jogo e tudo mais e tal. O Allen não é isso. Sim. E eu ainda acredito no Origi nesse time do Liverpool, viu? Eu ainda acredito nele. Ah, sei lá, velho. Se me oferecesse hoje. Qual é, cara? Tu quer trocar o Lacazette? Eu falo, toma, leva, vai. Não, mas porra, também, Carlos, o Lacazette, caralho, vai se fuder também, né, mano? Porra, aí é fácil. Ah, velho. Porra, o Lacazette é foda, mano. Aí você é tela, né, mano? É. Aí ele falou assim que uma opção seria colocar o Coutinho de goleiro no lugar do Mignolet, que pra ele já era melhor. Eu acho uma excelente ideia. Viu? Não vou dizer que é ruim, não, porque o Mignolet, cara... O Mignolet sem goleiro talvez seja o melhor. Entendeu? Que puta esse Mignolet, cara. É. A gente não vai discutir. Mignolet é um goleiro que... Ele é um goleiro mega normal, tipo, ele é um goleiro que é capaz de fazer um coisa incrível e o cara está de longe bom frontível, tá ligado? Não lembro dessa vai. O Mignolet é o cara que dá um cruzamento e ele joga a bola dentro do gol sem querer. Sim. E aí um minuto antes do cruzamento, ele, o cara, se é o cara, cara goleiro, é o Messi, cavou em cima dele, ele vai lá e agarra. O Mignolet, não, é que tipo assim, não dá pra time grande. Não dá, sem jeito não dá. É, agora continua aqui. Manchester City. Ele previu aqui o jogo do Manchester City com o PSG e falou: vai ser o jogo mais sem alma, sem coração e sem camisa que vai acontecer na história do futebol. Foi exatamente o que aconteceu. É, Barcelona Atlético de Madrid, ele colocou: o Barça vai ganhar. Ele não errou. Aí ele colocou aqui: Benfica e Bayern. O Bayern ganha, talvez com alguma dificuldade, mas ganha. Caralho, ele foi muito preciso. Real e Wolfsburg. Acho que o Real vai ganhar. Não. Errou completamente. Foi engolido pelo Wolfsburg. Aí ele falou aqui sobre a eliminação da Juventus. É, eu queria muito que a Juventus tivesse ganho do Bayern de Munique. Nessa temporada, o time que eu queria que fosse campeão era a Juve, porque é um time que merece ganhar até pelo Buffon, um dos melhores goleiros da história que nunca ganhou uma Champions. É triste, cara. Eu fico com pena do Buffon. Buffon é um cara foda. Buffon ganhou então já. Qual o Champions que o Buffon ganhou? Buffon ganhou 2003, foi Juventus e Milan. Milan que levou. 2001, não. 2002 é quem ganhou. Quem ganhou em 2002? Eu não sei se o Buffon ganhou. Que foi o Real Madrid, cara. Real Madrid 2002 e Bayern de Munique 2001, não é isso? Acho é eu acho que o Buffon ganhou, hein? Não, o Buffon não ganhou, não. Quando a Juventus ganha em 98, não é o Buffon, não, se eu não me engano. Sim, então. Aí... Não, 98 não, 99. Bem, vamos aqui falar do últimos... 97. Últimos tópicos dele. Arsenal. Eu realmente me sinto feliz por não torcer pro Arsenal e não ter que aguentar esse time. Porém, vocês acham que o Wenger sai na próxima temporada? Todo mundo que não passa por Arsenal se sente feliz, cara, por não torcer. Exato. E aí ele falou: você acha que o Wenger sai na próxima temporada? E quem entraria no lugar dele? Ninguém, porque ele não vai sair. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Pode esquecer. O Wenger só sai quando ele se aposentar. Vamos de praxe. E sair. Quem é o melhor técnico? São Paulo, ele tá. Sobrou São Paulo, tá bom. Tite. Tite. Então é isso, São Paulo e Tite Mourinho. Cris, eu acho que o Ibero Marques é o único que quer que o Tite cara. Não, eu quero que o Tite falando é o chefe de todo mundo. Caralho, mano. Eu acho que o Tite podia ter uma oportunidade, cara. Eu acho que seria justo dar uma oportunidade pra ele num time grande. Não, acho que ele tem oportunidade de porra nenhuma, não. Eu quero que ele seja o Alex Ferguson do Corinthians. Ele não vai ser. Eu sei, cara, disso, mas porra. O Tite não seria perfeito, por exemplo, num Valência na temporada que vem? Porra. É melhor do que o Neville. Com certeza. Então, tem dinheiro, o time tá numa draga, qualquer coisa que ele fizer vai ser bom. Porra, pro Tite seria perfeito, pro Valencia seria perfeito. Se o Tite treinar o Manchester United, e o Manchester vai melhor, cara. Sério. Concordo, vai melhor que o Murinho. É, não, concordo. Vamos lá, ó. Aí ele falou, por hoje é só nesse e-mail, depois ele mandou outros, mas é, a gente continua depois. Por hoje é só isso, até pensei em escrever mais, mas vi que o e-mail já tava ficando muito longo. Então falou, um abraço, até a próxima. Aí ele manda um segundo e-mail. Lucas, esqueci de perguntar, mas qual foi a banda que trilhou o podcast? Essa é uma pergunta. Você deu sorte na realidade, porque eu lembro das bandas que eu coloquei nesse podcast em específico. Mas é uma pergunta que eu já recebi no Gasp, se eu não me engano. Não sei se foi no Gasp ou se era no MD. Já recebi, no MD eu recebi algumas vezes. No Gasp eu já recebi também. É, que era pra, pedindo pra eu colocar, por exemplo, a trilha do podcast no post, né? Não dá. Uhum. É difícil, é impossível. Mas eu lembro das bandas que tocaram nesse, porque assim, no Prorrogação, como é ao vivo, eu simplesmente jogo a trilha numa playlist. Antes eu colocava as músicas certinhas, tomava tempo demais. Agora eu só pego uns álbuns, jogo e deixo. Entendeu? Dessa vez eu queria colocar uma banda que tinha acabado de lançar um álbum, que é uma banda de hardcore. É. E metal. Hardcore. Metalcore. É. Que é uma banda australiana. E eu coloquei todo nesse tema e deixei ela tocando. Eu vou falar das três bandas porque você não falou qual específica, né? Se é a banda inicial, se é a final. O podcast começa tocando Vanishing Point, que é uma banda de heavy metal. Depois começa a tocar Seven Dust, que é uma banda de metal também. E depois toca a banda, que é a banda que eu digo de banda tema do podcast, que é que toca na música final, que chama Hands Like Houses. É, que era, eu não sei se eu coloquei os dois álbuns, um álbum novo, mas eu acho que o álbum que toca nesse podcast é o Dissonantes. Hands Like Houses, Dissonantes, que é uma banda de hardcore metalcore australiana, tá? E foi isso. E, por exemplo, esse podcast eu não faço a mínima ideia do que tá tocando direito, porque essa playlist eu fiz faz 2 semanas e eu só coloquei pra tocar, e é country inteira e tem muito artista. Tá? Isso aí, Coltrane é irado. Assim como. Nada, não, esquece. É, eu sei que ele mandou depois um e-mail ainda por cima na vibe, porque tava rolando o jogo da seleção. E aí ele mandou simplesmente xingando a seleção, tá ligado? Eu não enviei esse e-mail! Mas acabei de olhar o jogo da seleção brasileira e vai tomar no cu! Davi Luiz é um merda que finge que é jogador de futebol! Puta que me pariu! Esse merda só caga, só faz bosta! Mas que inferno! O filho da puta! Antes tem o Dunga que finge que é técnico, que meter a porra do Marquinhos no banco e não coloca pra botar essa merda de Davi Luiz! Além de colocar o Ricardo Oliveira, que é um velho, idoso e filho da puta, no lugar do Jonas, que é um dos artilheiros da Europa. Puta que pariu! Foi mal, mas eu tinha que expressar minha raiva. Um abraço, falou. É, como ele colocou tudo em caps lock, eu narrei como ele teria falado, né? Eu acho que foi assim, caps lock, né? Só julgo que seja isso. Cara, mas sei lá, mundo. Cara, um país inteiro teve essa mesma reação após o jogo. Eu não tive. Eu já sabia. Tipo, o pessoal fica desesperado à toa, mano. Sei lá. Eu já sabia, mas eu tive. Eu sabia, mas eu tive, mano. A melhor definição do Duda pra mim até hoje, logo depois desse jogo, foi o seguinte. No meio de uma crise política, quando tem dois lados querendo se matar, o Duda conseguiu unir os dois. Ele e o Davi Luiz. Todo mundo quer que ele saia. É bem isso, né, cara? É foda, né? Bem, então é isso. Vamos embora pro nosso bolão. Esse foi o nosso comentário. Carlos, o que, que a gente teve de lance pra arte do rolinho pra gente poder encerrar esse quadro? Então vamos lá, jogo rapidão. O primeiro, a careta do Gessé Rodrigues, do Real Madrid. A gente falou que o moleque tá sendo mal aproveitado e tudo mais e tal. Então tem uma careta dele de letra, bonita, um tapinha. O segundo, o sósia quase primo e alguma coisa distante do Gessé Rodrigues, que é o Jesse. Que eu consigo ver agora qual é o time que ele tá. É contra o Manchester United, eu acho que é do Watford. E ele dá uma careta linda num espaçozinho curto, que ele dá uma puxeta assim, a lá Romário, entendeu? E a última, o mito, a lenda do São Paulo, o adorado por todos, Reinaldo, dando uma careta do D'Alessandro, cara. Então, pra fechar aí, Reinaldão, o pai de todos. Ô, Lucas, como é que você se sente vendo essa caneta do Reinaldo? Vamos pro bolão? Entendi agora, entendi totalmente. Vamos pro bolão, bolão? Entendi o silêncio. Bolão, bolão, gente, bolão, bolão. A gente precisa fazer o bolão, vambora. I never will marry, I'll be no man's wife, I intend to stay single for the rest of my life. One day as I wander. Nossa, mas foi bonita, ficou triste, né, mano? Só por causa do Reinaldo, velho? Não sei por quê. Velho, eu não entendo o meu Skype. Você tá falando... Tudo bugado. Entra a música cristalina, velho. Caralho, que genial, hein, cara? Que também é a mesma merda. Tá uma merda isso aqui. Mas você tá escutando a música perfeito? Tô, a música eu consigo... Eu ouvi a música no momento que você subiu, né? Ela foi, tranquilo. Mas e vocês dois estão falando agora, tá vindo com delay, tá? Eu não tô entendendo porra nenhuma. Genial, que incrível, sensacional. Bem, vamos pro bolão, tá? Vamos simplificar as coisas, né? Champions, rodada de volta. Vamos logo fazer fácil. Barcelona, Atlético de Madrid. 1-0 Atlético de Madrid, gol de cabeça do Godinho. 1-0 Atlético de Madrid, gol de cabeça do Godinho. Cara... Vai ser... Veja bem, Percival. Vai ser 3-1 Atlético de Madrid, só que o primeiro tempo vai ser 2-1, vai pros pênaltis, Atlético de Madrid faz um gol na prorrogação. Caralho. Cabeça do Godinho? Porra. Ah, o Torres não vai jogar. O Torres que mete gol no time do Barcelona. Cabeça do Godinho. Bem, temos o jogo mais sem alma e sem coração de todos os tempos. Manchester City, Paris Saint-Germain. É, 1-0, gol de Davi Luiz, herói. 3-1, Manchester City. 2 gols do Agüero, 1 gol do Davi Silva... E o gol do Paris Saint-Germain é do Luquita de bicicleta de fora da área. 2-1, City. 1 do De Bruyne. 1 do Kompany. E o gol do Paris Saint-Germain é de Maria. Bem, vamos pro próximo jogo, que nada mais, nada menos do que Real Madrid-Wolfsburg. Qual o jogo que eu não vi nada? Real Madrid Wolfsburg. Eu já aposto aqui. Real Madrid Wolfsburg? Eu vou apostar aqui. 1-0 Wolfsburg. Cara. 2-2. Dois a um Real Madrid. Ó. 2-1 Real Madrid? Beleza. Passa o Wolfsburg de qualquer jeito. Todos os resultados passaram o Wolfsburg. Que lindo. Sim, sim. Bayern de Munique e Benfica. Eu acho que... 3-1 Benfica. 3-1 Benfica. Cara, 2-0 Benfica, Guardiola frustrado. Cara, infelizmente não. Isso vai ser papel do Wolfsburg. 3-1 Bayern de Munique na casa do Benfica. Caralho, então é isso. Pro bolão dessa semana, 4 jogos. Vamos embora, que esse podcast já tem mais de 2 horas. E é isso. Então é isso, mais um podcast de prorrogação que se acaba, mais de 2 horas de programa. Imagina se tivesse notícia, não acabava, entendeu? Então é isso, obrigado a todos, falamos muito de seleção, ficamos discutindo 300 horas sobre o Jefferson, falamos pra caralho sobre o Zidane, falamos pra caralho do Liverpool e muitos outros assuntos que a gente não deveria nem comentar, entendeu? Como o tráfico, como sempre. É, mano, é. Ainda mais que daqui a pouco eu vou com essa merda. É, cara, vai tomar no cu, eu não tô nem entendendo o que você tá falando, cara. Eu vou embora também, mano. Ah, se fuder. Então você foda, acabou a porra do podcast. Caguei, caralho. Raised my head and set myself in the eye of a storm, in the belly of a whale. My spirit stood on solid ground. I'll be at peace when they lay me down. When I was a child, I cried until my knees were satisfied. My needs have grown up pound for pound. I'll be at peace when they lay me down. When they lay me down someday, my soul will rise and fly away. This old world will turn around. I'll be at peace when they lay me down. This life isn't fair, it seems. It's filled with tears and broken dreams. There are no tears where I feel bound. And I'll be at peace when they lay me down. International Superstar Soccer Deluxe.